Rapaz, velho, tava ouvindo. Meu pai tava assistindo uns vídeos aqui agora, tava tocando Arquivo X. Tá vontade de assistir Arquivo X, cara, que eu tô, mas não acho na TV ali pra assistir. Só o filme, só, mas queria assistir o seriado inteiro, velho. Da hora demais. X-Files. Muito bom. Bueno, vamos lá então. Repeteco do Teco Louco. Última sessão você não tava, né, Ariel? Não. Quer trocar por uma bicicleta? Sim. Bom, o que aconteceu na última sessão foi o seguinte, então. Do 125ª sessão, em 23, nossa, um mês praticamente. Vocês tinham saído do reino de Kim. Tinham saído do reino de Kim, não. Vocês tinham saído. Tinham saído do reino de Kim. Ido até a primeira camada do abismo. Confrontado a Mortalha Vermelha. Tinham pego a localização das camadas que vocês precisavam. E conseguiram com ela um antídoto para a cura. Né, o remédio contra a maldição da quinta camada. Foi uma cena inusitada que ela tentou prender vocês numa sala mímico para pegar, roubar o veneno de Lawful de vocês e matar vocês. Mas aí vocês perceberam, a série fez volta no tempo, deixou todo mundo fora na volta no tempo, a cena ficou se repetindo indefinidamente até ela deixar, fazer todo mundo reter as memórias depois do retorno no tempo. E aí vocês conseguiram o antídoto, a cura para a maldição da podridão da múmia da quinta camada. A Sierra ainda por cima conseguiu o veneno de Lawful potencializado, teoricamente o veneno mais poderoso que existe. E vocês rumaram então até a cratera, que é a entrada para a 125ª camada do abismo. Diante daquela cratera, naquele fosso, os Eiradan, eles se despediram de vocês, disseram que eles iam continuar a missão deles, de encontrar as runas místicas, as runas mestras que faltavam para completar a Roda da Eternidade. E a pedido da Toph, eles explicaram aquilo que eles sabiam sobre a 125ª camada. E eles não deram muita informação. A informação veio a seguir, mas o que eles disseram é que é uma camada que foi moldada, pelos que eles ouviram, foi moldada pelo próprio Neron. Era uma camada que estava abandonada e o próprio Neron moldou essa camada e se tornou soberano lá, com poderes equiparados ao de um deus dentro daquela camada. A Toph perguntou para eles como que, se eles sabiam alguma coisa, alguma informação de como que o Neron, que era um celestial, decaiu e se tornou um demônio, se haveria algum ponto fraco, né? E um dos Eiradan só sugeriu que talvez a corrupção da alma dele fosse aos poucos transformando ele no demônio que ele se transformou. E apontou pro Murin para fazer uma referência. E aí eles explicaram um pouco sobre a questão dos celestiais, o que que define um ser celestial, né? E a definição foi bem simples. Um ser celestial é alguém que nasceu num outro plano que é diferente do plano material. Que nasceu geralmente num plano de um deus. E a pessoa que é nativa desse plano é considerada, para os habitantes do plano material, um ser celestial. E é nativo desse outro plano. Então, quem nasce num outro plano pode ser considerado um celestial. E aí a Toph teve um insight de que talvez a Akemi seja um celestial por ter nascido no reino de Loth. E eles concordaram. Sim, a Akemi, a filha da Toph, nasceu no reino de Loth. E é aquele lugar que ela pertence. Se ela for morta, ela retorna para a sexta camada. Sexta. 66ª camada do abismo. Da mesma forma que quando vocês matam um demônio, uma criatura conjurada, ela volta para sua seu plano de origem. Isso despertou preocupação na Toph. A outra Eiradan ainda acrescentou que talvez as memórias do Neron, a aparência dele física verdadeira ou o nome verdadeiro dele possam ser a chave para a derrota final do Neron. E a Ciri pediu para o Celerin fazer uma magia para desvendar o passado do Neron. E aí ele fez a magia Legend Lore, magia Apelonazona de Bardo, e usou o nome do Neron para descobrir o passado do Neron. Explicando aqui o que aconteceu com Ah, tá. Uma das Eiradãs explicou para Toph o que aconteceu lá no quando vocês enfrentaram a Tropon. Explicou para Toph, aconteceu, teve a luta aqui e aí chegou num ponto que você não pode saber mais, senão você vai ficar louquinha, vai ficar tantã, menina. Então segura a periquita aí. Aquele ponto que a Toph teve a sua mente apagada. Bom, o Celerin ele fez a magia e as chamas mostraram o passado do Neron. Ele vivia em Lúnia, a primeira camada do Monte Celestia, onde vocês estiveram para buscar a Lisbeth quando ela foi raptada. Ele e o irmão dele, Hizar, eram os guias das almas que chegavam até o Monte Celestia. Eles encaminhavam as almas para os seus locais de descanso final. Me espera um pouquinho que a cocada está insana. Escutem isso. Filha da mãe uiva. Gé, É. mas no mesmo assim, se a gente tentar fazer a ressurreição certinho no Murren, ainda nesse estado, vai ser irreversível por causa que Arthur não existe mais? Explica certinho aí. Exato, não tem como trazer ele de volta, não. Porque isso é pior que o dano obliterante, né? Então a gente tem que restaurar a terra para poder ter um lugar para ele reviver, é isso? É. Puta que pariu, velho. Pior do que eu imaginava. Enquanto vocês não trouxerem Arton de volta, não dá para reviver nem ele nem ela. É Ciri, então. Sinto muito. Já tem que esperar mais voltar até Arton. Mas, tipo assim, mesmo sendo uma Arton totalmente diferente do que é, tipo, a gente não vai reconstruir um outro planeta, mas não vai ser necessariamente Arton. Exato. Ah, Agora, como é que tivesse como se fosse uma réplica, né? Aí se vai funcionar ou não, vocês só vão saber quando fizer. que eu pariu. Primeiro de abril! Acho que agora dá pra prosseguir. Vamos lá, história do Neron. Então. Beleza, Lucas? Beleza. Bom. Aí sim. História do Neron, então. Ele e o irmão, o Hizar, guiavam as almas no Monte Celestia. E aí vocês viram nas chamas o irmão dele chegando com um livro de ouro. E mostrando, não, tá aqui, ó. É verdadeiro, é real, né? E falando que as almas têm poder. E dizendo que alguém sugou, comeu almas e com isso conseguiu poder, e dizendo que as almas são uma coisa extremamente poderosa. E aí eles ficam curiosos e vão em busca de algo que estava escrito nesse livro de ouro. E aí vocês viram, tempos depois, eles chegando numa caverna, pegando o jarro das almas. O jarro das almas, Ariel, eu acho que tá no Roll20 aqui. Deixa eu ver se tá no Roll20, se eu mandei a imagem aqui. Não, não sei se eu mandei a imagem no Roll20, vou mandar de novo aqui. Tem que abrir o Trello. Mas enfim, o jarro das almas. que nada mais é do que uma espécie de uma ânfora enorme com incontáveis olhos encravados nele. E aí o Neron ele pega esse jarro e aí ele mata o próprio irmão, faz uma espécie de uma magia, transforma o próprio irmão numa poça de sangue. Depois vocês viram o Neron lutando contra diversos demônios e diabos, ele sendo derrotado e banido para a 125ª camada, que era um local estéreo, os restos de uma batalha ancestral, com corpos gigantescos boiando ali. E o Neron ele vê um brilho, ele vai até esse brilho, ele toca esse brilho, ele usa o poder desse brilho para moldar esse lugar, e ele cria um mundo, ele cria um palácio a partir do que estava ali, dos escombros daquele plano que tinha sido destruído, das carcaças daquelas criaturas que estavam ali boiando, e constrói o seu reino ali. Ok. E aí vocês. Basicamente, essa daí foi o resumo da história do Neron. E aí vocês puderam fazer três perguntas para ver detalhes mais específicos assim do passado do Neron. Foram cinco, não foram? Não. Três que eu tenho anotado aqui. Ou foram cinco? Não sei. Acho que foram cinco que eu Foram anotei aqui. seis. Foram seis, Seis? né? Seis. Bom, e aí eu tenho as respostas aqui, né? Que tá anotado aqui. O que vocês descobriram? É que Bahamut foi quem descobriu as almas mutiladas. Ah, tá. Ok. Porque o Neron e o irmão dele viram almas chegando, almas que estavam mutiladas, faltando pedaços. E aí, por isso que eles foram investigar, para tentar entender o que que era aquilo, né? Bahamut foi quem descobriu aquilo lá. E aí eles descobriram que as almas podiam ser comidas e davam poder. Vocês descobriram que o Neron, que o irmão dele, na verdade, não morreu totalmente. Vocês veem o Neron pegando o irmão dele naquela forma, daquela gosma, aquela poça de sangue, e jogando num lago, transformando o lago inteiro em sangue. Perguntar por que o Neron escolheu o Murin. E aí vocês viram um pouco do passado do Murin. Certo. O pai do Murin, ele era um paladino de Calmir, se tornou um paladino de Calmir, né? Foi confrontar o Neron, porque o Neron era um demônio que negociava almas, tudo. E aí ele fez um ritual utilizando seu próprio sangue para prender o Neron. E o Neron vira para ele e diz: "Seu sangue irá me libertar." E aí quando o Murin aparece pedindo poder, ele faz um pacto com o Murin para usar o sangue do Murin e se libertar. Tomar o corpo do Murin e matar o pai dele com o corpo do próprio Murin. Vingança perfeita. E aí ele consegue, acaba conseguindo poder, se libertando, tudo, conforme vocês viram. E uma das perguntas que vocês fizeram foi o que aconteceu com o pai do Neron, do Murin. E aí vocês viram, na destruição de Arton, o pai do Murin orando para Calmir. Quando a Arton está sendo destruída, e aí surge um portal atrás dele, o Neron aparece através desse portal e o puxa e o leva embora. E depois vocês veem ele ao lado do Neron que está num trono, ele já transformado numa espécie de um soldado zumbi. Tá vendo? Dados A da gente sexta conheceu camada chimitã. o soldado invernal, esse aí é o soldado infernal, né? Soldado infernal. Soldado infernal. Eram essas as perguntas, né? Esqueci de alguma. Acho que não. Bom. Teve uma que foi, se eu não me engano, em relação ao irmão dele, se o irmão dele havia voltado e tal, acho que você já mencionou. E Já. o do Jarro, onde que tava o Jarro, acho que alguma coisa assim. Onde que ele deixou o Jarro, não lembro o que era. Não, onde deixou o jarro, não. Eu não lembro se a gente perguntou também a parte do brilho, o que que era o brilho. Se a gente conseguia chegar a uma possível conclusão, se era uma runa, alguma coisa assim. Não, isso vocês não perguntaram. E essa foi uma pergunta que vocês não fizeram. Eu já joguei as perguntas justamente para ver se vocês iam querer focar nesse brilho aí. Porque eu não podia entregar de bandeja, né? Isso vocês acabaram não perguntando. Mas enfim, o Murin chegou, lugar destruído, tem algum poder lá, e ele usou esse poder e transformou o mundo da forma que ele quis. Tá? Depois disso, a Ciri fez uma magia de proteção, uma magia latente, utilizando a runa de ar para proteger o Zeiradan. Eles se despediram e partiram. E a Ciri sugeriu fazer um escudo, utilizando a runa da alma, para impedir o Neron de roubar as almas de vocês, porque se ele tá com o jarro das almas, né? Então ele vai querer sugar as almas de vocês. E aí ela fez uma proteção em cada um de vocês. E eu tenho listado aqui a dificuldade, o resultado do teste dela em amarelo aqui, né? Para quando o Neron tentar sugar a alma de vocês, se ele tiver que fazer algum teste, qualquer coisa assim, essa é a dificuldade para ele conseguir roubar as almas de vocês. Ou seja, e foram valores muito bons. Uma coisa é fato, ele vai realmente tentar roubar, porque você já falou quando e não se. Tá nas entrelinhas, filha. Arrombado. Aí aproveito para fazer a citação, Magaira Toff, 2022. Nem toda alma é forte como a outra, mas todas são frágeis como cristal. E aí, finalmente, com proteções, com informações, vocês finalmente mergulharam no abismo. No fosso que levava para camada 125 do abismo, atravessaram um portal mágico e saíram na 125ª camada do abismo. E eu não sei porque que essa música tá num loop, se eu já tirei o repeat dela, mas tudo bem. E aí foi uma surpresa para todos vocês, porque vocês estão indo enfrentar o Neron, um Baelor, um demônio de eletricidade e fogo. E quando vocês chegaram na 125ª camada, vocês chegaram num local inóspito. Um frio infernal que congela os ossos e as almas, castigando vocês o tempo todo. Quando vocês chegaram nessa imensidão branca que vocês estão aqui no Roll20, vocês foram atacados pelo próprio ambiente. Um frio enregelante atacou vocês. Uma nevasca inclemente tentando congelar vocês. E, pior, livro de São Cipriano. O Murin vai virar jacaré. E pior, superando as suas resistências e imunidades de alguma forma que vocês não fazem ideia ainda. Mas o fato é que vocês estão nessa imensidão gélida. Vocês olham ao redor. A visibilidade ela é pouca. É muito ruim a visibilidade. Tá? Vocês não conseguem enxergar muito à frente de vocês. E tudo que vocês enxergam é essa vastidão branca e gélida. Um brilho emanando, sabe-se lá de onde, refletido por essa vastidão gélida aí, chega a ofuscar os olhos de vocês. E aí o tempo todo é aquele gelo. Aquela nevasca que vem pra cima de vocês. Vez ou outra vem como se fosse uma avalanche na direção de vocês. Um vento muito forte, trazendo muita neve, pedras de gelo e congelando vocês. E vocês tentaram se virar de alguma forma, né? Primeiro, a Ciri alertou vocês de que tudo ali parece ser mágico. Tudo ali parece ser mágico. Olha o ventinho aí. É nesse lugar tenebroso que vocês estão agora, onde tudo é gélido. Até o vento é mágico. Tudo brilha ali, Griel. A Siri falou pra vocês justamente isso. Tá tudo brilhando. Tudo pra onde eu olho brilha. É como se o ambiente inteiro fosse magia. Como se tudo ali fosse magia. E aí ela diz isso pra vocês. O Murren, tentando buscar uma saída desse lugar, ele se transformou em lobo. E saiu vasculhando ali, tentando farejar alguma coisa. A Toph tentou detectar a presença do Neron. Não encontrou. Pra tentar se guiar por isso. E aí a Toph pediu proteção pra achar um Thea, já que a sua deusa de devoção tá inerte, né, Lena? E aí, pedindo proteção pra Chauntea, a Toph fez um campo de antimagia ao redor dela. Que é essa aura amarela que vocês estão vendo aí ao redor da Toph, é o campo de antimagia. O Celerinho ajudou também, lançando um dissipar magia, quando veio uma outra nevasca forte, como se fosse uma avalanche na direção de vocês. E abre o olho e vem brilho. É. Quando vem escuridão, vem brilho cegante, né? Então Celerinho lançou dissipar magia e impediu a outra nevasca. E a Ciere, pra ajudar vocês a proteger vocês desse vento gélido, ela criou uma redoma de ar ao redor de vocês, utilizando a runa do ar. Só que assim, o ar ali é tão forte, o vento é tão forte, tão carregado de magia, de energia, por algum motivo, que isso está corroendo, aos poucos, a redoma de ar criada pela Ciere. Então a Ciere está em concentração, né, Ciere? Isso. Isso, está mantendo concentrada, então. É isso aí. Então está dando alguma proteção extra para vocês. E aí vocês veem o Murren ele se afastando de vocês e desabando. O chão desaba sobre os pés dele. Ele despenca. Quantos metros que ele despencou? Já não lembro. Foram poucos, acho que 6 metros. 6 ou 9, alguma coisa assim. Não foi muito não. É, 9 metros ele despencou. Despenca 9 metros, cai no meio de um buraco congelado. E lá naquele buraco congelado, ele encontra alguém. É um cadáver de um ser humanoide. Grotesco. Vou pegar a figura aqui pra vocês. Ele é um ser humanoide, grotesco. O corpo todo inchado, pútrido, cheio de pústulas e buracos, a pele necrosada, vermes rastejantes por debaixo dessa pele. Só que tá tudo congelado ali. Tudo congelado. É esse cara aqui, é um Mane, ou um Mané. Deixa eu abrir aqui o... Esse cara aqui, vocês estão vendo. Se vocês jogarem no Google, vocês conseguem ver a imagem mais nítida. É o cadáver. Murren, você cai, é soterrado. E aí você começa a se mexer lá embaixo e você toca algo sólido. Quando você tateia pra ver o que, que é, você vê, percebe que é um corpo. Tá? E aí quando você começa a cavucar ali pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Antes do gelo que tá sobre você desabar de novo em cima do seu corpo, naquela caverninha de glu que você abre com suas patas, você vê essa criatura ali congelada, morta, sabe-se lá há quanto tempo, com todo o seu equipamento ali esperando pra ser recolhido. Dá pra identificar os equipamentos que ele tá? Dá. Dá sim. Você vai me falar dois números entre 7 e... Ah, não, peraí. A gente pode rolar aleatoriamente, ou podemos falar um número. Dado ou escolha? Diz aí, galera. Quem é a favor de dado, levanta a mão. Dado. Eu prefiro dado. Dado? Então tá. Então, peraí. Peraí que eu tenho a tabela de itens aleatórios aqui no compêndio de itens mágicos da terceira edição. Vai lá, hein? Você vai jogar... Cadê aqui? Ok. R barra. Vou jogar um D100 aí. Errei o comando. É barra R. R. Por que você não clica no D20zinho aqui, ó? No menuzinho na esquerda. Mais fácil, não é? 95. Vocês querem que eu crie macros, botãozinho de macro de cada dado e bote embaixo? É só clicar? Acho que não tem necessidade, não. Beleza. Tá muito ruim, Ariel. Tava dando pra ouvir você tranquilo, viu? Mesmo que deu uns claquezinho aí, só na hora que você tá falando mesmo, o resto do restante do tempo todo mundo deixa os microfones mudo, né? Fala aí alguma coisa, vamos ver. Eu mesmo, meu microfone alguma fica coisa. Bem aberto e eu muto ele. Ariel, tá perfeito. Então beleza, é que ele tá meio zoadinho, às vezes ele vai e volta. Ó, agora ele deu uns estralinhos, entendeu? Mas deu pra ouvir você normal. Então tá, deu 95. Porra, 95, mano. IHG. E 24. Tá, vamos lá. Joga um outro D100, Murray. Vinte e sete. Tá. Vamos lá. IHG 27 é 18. Random goods. Acho que entendi. Nossa. Ah, tá. Vamos lá. Eita. Perdi a página que eu tava. Louco. Ah, eu perdi a página. Peraí, calma. Achei. Cadê o goods? Achei. Ok. Certo, ó. Vamos lá. Tem alguns tesouros ali, Morin, que você consegue ver. Certo. E HG. O que é guilt? Culpado. Não, sem o. Não, sem o. Guilt. Guilt. Dourada. Ô, Maureen. Então é. Você vê uma. Primeiro é um objeto de arte. Tá? Ele é um crânio. Dourado. Ele é um crânio de dragão. Certo. Pelo posicionamento dos chifres, é um crânio de um dragão vermelho. Ele tem olhos. São joias azuis, opalas. E os dentes são feitos de um material prateado. Quando você bate, é extremamente duro. Você reconhece pelo cheiro. É adamantium. Tá, então vamos lá. É um crânio de dragão vermelho, né? Dragão vermelho. Crânio de dragão vermelho. Com olhos. Olhos de. Opalas. E dentes de adamante. Opalas. Dentes de. A outra coisa que você vê quando você fuça, sim, você bate no peito dele e percebe algo sólido, algo maciço. E você vê uma esmeralda do tamanho de um punho. O terceiro item que você vê. Pirâmide de basalto. Também do tamanho de um punho. Com imagens de dragão. Criadas ali através de joias incrustadas. Como se alguém tivesse feito um mosaicozinho ali com pedras preciosas variadas para fazer em cada uma das faces da pirâmide a imagem de um dragão. Cada uma das faces, das cinco faces. Cada dragão é de uma cor diferente. O dragão que está na base é o dragão verde. Certo. O que dá pra eu recolher aí, eu vou recolher. Se não, tipo, se tiver fácil de recolher, né? Se não tiver. Eu acredito que só a esmeralda. Sim. Que eu recolher, porque eu acho que tá no corpo, né? Essa esmeralda. Aham. Não sei se o corpo ele tá congelado ou tem um bloco de gelo. Ele tá só congelado, não tá. Assim, tá tudo gelado ali. Tá, mas fácil acesso, dá pra pegar tudo. Dá pra pegar tudo, você consegue retirar eu tudo. Então eu vou recolher tudo. E tem mais coisa, calma. Não, tudo que der pra recolher, nós vamos recolher. Como que eu preciso saber... O que que significa esse número aqui? Então, um número 18 aqui. Ah, tá. Ok, já entendi. Joga um D100 aí. Espera aí que eu vou ter que jogar físico mesmo, que o meu ouvinte travou. Tem problema. Cadê? Cadê o D10? Cigarro do inferno? Eita. Tá cigano. Cigano do inferno. Cigarrinho do capeta? É, verdade. Cigarrinho do capeta seria aí. Rolou ou não rolou? Não dá pra ficar jogando um monte de vezes e escolher não, ó. Não, é só uma vez. Tô caçando desenhado e imunidade. Deu 78. Uhum. Tá legal, Morin. Caralho. O que você vê é bizarro, Morin. Tem uma sacola junto com ele. Toda dura. Por causa do frio. Você vai abrindo aquela sacola com dificuldade e você vê que tem um... alguma coisa enrolada lá dentro, toda colorida. Um rolo grosso assim, de uns 20 centímetros de diâmetro. Como se fosse um pergaminho de pele, sabe? O que você faz? Vou pegar pra ver. Tá, você pega... Todo duro, tudo congelado, tudo grudado ali. Você vai precisar aquecer abrindo, de alguma forma pra ir desenrolando devagarinho. É, vou aquecer no corpo mesmo, com a mão ali, tipo, esfregando minha mão nele assim. E vai desenrolando. Sabe que ficar caneta? Pra sei. Descer, essas coisas, eu vou fazer isso com o pergaminho. Aham. Uhum. Ok. Você vai fazendo, e aí conforme você vai desenrolando, é uma pele bizarra, toda colorida. Em tons de... uma pele amarela com... mesclado com detalhes azuis que formam uns redemoinhos assim, totalmente aleatórios. Um amarelo que se mistura com vermelho, com alaranjado. E... você desenrola e você vê que isso é uma... é uma espécie de uma roupa, um negócio que cobre o corpo inteiro, como se fosse um disfarce. Como se fosse um macacão de mergulho, sabe? Sabe? Que cobre tudo. Seria uma magia de disfarce, alguma coisa assim? É uma vestimenta. Dá pra vestir. É um negócio estranho. E, enquanto isso acontece lá embaixo, você tá desenrolando aí lá em cima, o que vocês fazem? Gente? Pensando. A cena é a seguinte. Murin sumiu, né? Vocês viram gelo sendo cuspido pra cima, e aí vocês chegam lá e nem sinal do Murin. Tem só o gelo remexido ali, que ele afundou no buraco. E aquele frio vindo, frio vindo, frio vindo. Eu quero olhar ali pra baixo no buraco, ver se eu vejo alguma coisa. Não tem buraco, foi encoberto. O Murin, ele tá soterrado ali. Certo. E aí, gente? Mais alguma ação? Aqueles caras, ah, não, deixa eu morrer aí mesmo, foda-se. Eu não ligo. É, tem, eu consigo sentir terra no chão, já? Não, é tudo gelo, Toph. Tudo gelo? Tudo gelo. É um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Quando vocês chegaram nesse lugar, o machado do Murin apagou. Sim, você falou, foi a primeira coisa que você falou. Isso, esqueci de falar agora no Repetec, mas o machado do Murin, ele apaga. Tá, teoricamente, o frio é tão intenso ali que apagou as chamas do machado dele, que é alimentado pela Ronda do Fogo. Certo. É 9 metros que ele tá, né, da gente, né? 9 metros, você sente ele 9 metros abaixo, Toph. Ok, é... Mãe do Grial, você consegue se comunicar com o Murin? Sim. Murin, você está bem? Como é que a gente em ligação, se consegue? Também. Ele tá, ele está machucado. Bem. Tá bem, ok. É, eu quero tentar criar, embaixo do Murin, como se fosse um disco que caiba exatamente o corpo dele, pra eu poder flutuar ele. Tipo aquele disco de Outlook, acho que é alguma coisa assim, sabe? Disco flutuante de Tensor. Essa bagaça aí, uhum. Do Tesla. Do Tesla. Eu quero tentar criar... É isso embaixo dele pra poder trazê-lo de pra cima. Ok, deixa eu ver se é possível. Vamos ver. Então você faz a magia. Não a magia. Eu tô falando o que eu quero fazer, mas eu vou criar terra nesse lugar. Uhum. E aí eu vou moldar ela como se fosse um disco e trazer ele pra cima. Entendeu? Não a magia em si. Não é a magia. Não, porque a magia só vai pra frente e pra trás. Pra cima não. Tá, ok. E você vai criar isso de que forma, sem ser com a magia? Com a runa da criação. Ah, com a runa da criação. Isso. Ok. Mãe do Grial, a do Murin, pra não se assustar que eu vou tentar criar a terra embaixo dele e trazê-lo pra cima, ok? Murin? Sim? A Toph vai criar um disco de terra embaixo de você pra te trazer pra cima. Não se assusta, tá? Tá bom. Ok. Deixa eu lembrar uma coisa agora, gente. A Toph tá dentro do campo antimagia, certo? Sim. Vocês todos estão dentro do campo antimagia, né? Aham. Põe um bracinho pra fora. Põe o bracinho pra fora. E assim ele fez a bolha de ar, né? E fez o patamon. Fez o patamon. Como é que o patamon faz? Bolha de ar! Tá, me ajuda a lembrar aí. Na última vez que teve nevasca, vocês não tomaram dano, né? Na última, acho que não. Mas é porque o Celerin também fez dispar magia, certo? Certo. Tá. Eu acho que ainda... o meu negócio só ajudava dando vantagem. Aí a gente juntou os dois e aí a gente não tomou dano. É uma super vantagem, né? Não era uma super vantagem? Eu não lembro, pra ser sincero, se foi super vantagem. Foi, foi super vantagem sim. Super vantagem. Vocês têm uma vantagem, vocês rolam 3 dados pra resistir ao efeito. Combinando os dois efeitos, né? Da Toph e da Ciere. Ok. Tá. Toph, faça seu teste de runa aí, normal. Se for usar dentro do seu nível de maestria, não precisa jogar dados. Só vai fazer o seu teste de sua salvaguarda de constituição para não ter exaustão. Já faz suas rolagens aí. Os demais têm alguma ação extra para fazer aí? Ou vai aguardar esse resultado? Meu teste deu 24 já. Usei só o poder da runa que eu tenho de maestria. Ok, Arião. É de criação. É 29 a minha runa de criação, tá? Você usou os 29 e falhou no teste? Ou você usou quanto? Não, eu usei o suficiente pra criar terra. Não sei quanto seria isso. Tipo, quanto mais eu uso, mais a quantidade de terra. Quanto mais você usa, mais quantidade de terra. Mais força empregada, tudo, né? É, o valor que eu quero é o suficiente pra poder acomodar o muro aí embaixo. É isso. Tá, vamos pegar aqui então. Cadê? Enigma das pedras não. Cadê? Não tá aqui. Itens e poderes, tá em regras. Uso das pedras fônicas. Ó, 24 foi o que você tirou, né? Vamos lá, com 24 você consegue erguer 400 quilos. Acho que um muro em forma de lobo tem quantos quilos? Você tá em forma de lobo. Uns 100, 150 talvez. 150 quilos de puro músculo. Então tá, vamos considerar assim. Você faz usando 24, rola o teste de constituição aí, dá 24 certinho, passa, não toma exaustão. E aí, Murin, abaixo de você começa a emergir terra. E a terra começa a pressionar você pra cima. Enquanto isso, lá em cima, vocês sofrem os efeitos do vento. Vamos ver. Eu tô com tudo que eu achei, viu, Jeff, ali embaixo. Certo, você já juntou tudo com você. Ô Jeff. Sim? Eu vou tentar pegar aqui o poderzinho que eu tenho daquele do arco de fazer aquele barreira e vou simular aquele mesmo efeito com o runa do ar, só que de modo circular, como se fosse um redomoinho em volta da gente. Como se a gente ficasse no olho da tempestade, da gente pelo menos não ficar tomando tanto vento. Ok. Entendi. Você vai usar a runa do ar? Ou não? Eu acho que é ar e controle, né? Tá. Ok. Beleza. Então você vai fazer um teste de runa pra mim. Ou você vai querer usar só dentro da sua maestria? Só veio chiado, agora se você falou alguma coisa eu não ouvi. Religião. Não, foi sozinho. Foi sozinho. Deixa eu ver, eu tenho 21. 21 daria 4 de ar. Volume. Acho que dá 150 litros de volume de ar, Jeff, pra fazer em barreira em mato circular, né? Volta da gente, acho que dá, né? Vamos ver. Vamos descobrir. Deu quanto aí que você falou? Eu não joguei, deixa eu jogar então. Aí como é que funciona? Eu posso somar o bônus? Não, de... quanto que deu o resultado? Quanto que você falou? Quantos litros aí? 250 litros. 250 litros. Tá usando dentro do que você domina só, né? Uhum. Tá. Certo. Ui. Ok. Bom. O vento, ele vai assoviando cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E aí o Grial, então, ele faz... Usa o poder da runa de ar. Invoca uma ventarola saindo do arco dele. Cercando vocês. Tá? Girando aquele vento ao redor. Por fora da redoma de ar que a Cia... Da bolha de ar que a Cia ele criou. Por fora do campo antimagia criado pela Toph. E vocês ouvem... O som, o ruído do vento, aquele assovio do vento, ele diminuindo em intensidade. Mas ele permanece aquele... constante, vai entrando na mente de vocês e... querendo enlouquecer vocês. Sabe, Avatar, Jeff? A ideia não é barrar o vento, é redirecionar mesmo. Sim. A ideia Sim. É... Ele passando por fora. Ele passando por fora. Exatamente. Tá. Gente, vamos sair daqui, tá legal, mas não gostei muito daqui não. Vamos sair daqui? Ó, então vamos lá. Vocês vão rolar agora, então. Uma salvaguarda de constituição, dificuldade 40. Vocês têm super vantagem, por causa dos efeitos da Toph e da Ciere. Ou seja, vocês vão jogar 3 dados e pegar o melhor. E vocês têm mais 5 no teste por causa do que o Grial fez. Eu sou afetado nessa rodada ou ainda não? Você, esse aqui você não joga. Esse teste ainda não. A dificuldade é 40, tá? 36 mais 5 mais 5 mais 10, 45. 46 já. 46. Tá, ok. Quem falhar vai sofrer o efeito que eu vou dizer agora. Quem passa? Tá. Vocês sofrem 4d6 de dano sônico. Louco. Ah, tá. São 13 pontos de dano sônico. Eu acho que ninguém... E quem passou sofre metade só. Alguém falhou? Eu. Acho... Você falhou, Grial? Sim. Então você sofre esse dano. E você fica confuso. Sobre os efeitos da magia confusão. Aí vocês vão jogar outra salvaguarda. A dificuldade é 30 agora. E se aplicam os mesmos bônus. De constituição também. Quem falha fica sufocando. Ah, desculpa, a dificuldade não é mais 30 não. É 32 agora. 33 na verdade. É 33 a dificuldade. Passei. Passou? Boa. Então, só se vocês me avisam se alguém falhar, tá? E o último teste. Outra salvaguarda de constituição. Dificuldade também 30 e... Dificuldade também 33. Outra salvaguarda de constituição. Aí é o frio castigando vocês. Também os mesmos bônus se aplicam, né? Toph e Cier se combinando para formar uma super vantagem para vocês. E o Grial dando bônus de mais 5. Fora o bônus da Lisbeth, né? Fora bônus da Lisbeth. Isso aí, ok, normal. Tá? Tô falando o extra das ações de vocês agora. E eu tenho o meu bônus também do cajado, que eu deixo sempre ativo de mais 5 também pra save. Beleza. Quem tá tomando dano, não esqueça de fazer teste de concentração. Quem tá com efeitos concentrados. No caso, a Cieira, o Griel e a Toff, né? Runa, antimagia. Quanto é esse dano de frio? Esse teste do frio, você faz o teste também. Ô, Toff, quanto que é seu bônus? Até o dano. O dano eu vou jogar agora. É, porque a gente tomou 3 de dano sônico, é isso? Então passei no primeiro, então. 3 de dano sônico. Aí eu tenho que fazer um teste, tenho que tirar... Qual que é a dificuldade do teste? É o dano que eu tomei? 10 mais metade do dano. Ou... Eu falei exatamente assim. Ou 10. O que for maior. Metade do dano, na verdade, ou 10, o que for maior. Metade do dano maior. Eu não achei ali no cantinho. Você vai clicar no... É um salvaguarda de constituição. Dificuldade é 10 ou metade do dano que for maior. No caso, 10. Vocês tomaram 13 de dano e todo mundo passou, né? Deixa o meu tá safe, tô dando 36. Suave. O dano de frio foi 12 pontos só, por enquanto. E aí eu vou rolar um D6 aqui pra ver se recarrega minha nevasca. Aliás, eu não. Alguém rola um D6 aí. Três. Ok. Por enquanto tá safe. Vocês percebem que o vento ele vai aumentando de intensidade. Mas com as proteções que vocês conseguiram fazer, esse vento ele deixa de ferir vocês. Tá? Mas ele fica ali inclemente o tempo todo. Murin, lá embaixo... Você vê aquele disco de pedra subindo, né? É um disco ou uma coluna, Toff? Pode ser um disco, uma concha, tanto faz, só pra deixar ele confortável e subir sem dificuldades. Ok, um disco de pedra vai subindo e começa a te pressionar contra a neve, o gelo que tá acima de você ali naquela caverna. Começa a te esmagar contra aquilo. É, eu tô sendo esmagado contra o teto, que seria o solo. Isso. Tá, eu vou, tipo, ficar minha cavalinha pra abrir um buraco pra mim sair. Pra ir afofando o local ali pra eu não ser esmagado. Certo. Beleza. Ô, Toff. Toff. Eu vou derreter o gelo com a runa de fogo. Pode falar, gente. Olá, Marilene. Tá, você sente o disco ele subindo e uma resistência no disco. Você faz alguma coisa? Se eu não me engano, eu consigo ter a percepção, ou talvez a... entender que esse gelo é de fato gelo, ou ele é um gelo mágico? Dá pra ter essa... entendimento ou não? Porque, tipo assim, eu como monge, eu consigo usar uma habilidade dos quatro caminhos do monge, que eu consigo transformar gelo em água. Talvez a água seja menos resistente pro Murray poder passar. Tá ligado? Joga intuição, dificuldade 20. Intuição, tá. Insight, cadê? Murray, você vai cavar, é isso? Eu vou pôr o cavalo na runa do fogo. Eu vou tentar cavar, para caso fique no respeito, eu vou usar a runa de fogo. Tá. Pra derreter o gelo ali e eu conseguir passar sem dificuldade. Ok, pra você cavar você vai jogar um teste de atletismo. Toff, é gelo. Talvez ele seja mágico, porque se ele diz que tudo aí emana magia. Só que ele não é um gelo mágico que foi dissipado pelo seu campo de magia. Você não teria um buraco, uma cratera abaixo dos seus pés. O seu campo de magia não dissipou ele. Então é gelo mesmo. Não é uma magia que fez um gelo temporário. Deu 47 no atletismo, Jeff. Ok. Já que é um gelo... mãe do Grial. Quanto que é seu deslocamento, Morin? Desculpa, Di. Deslocamento é 12. 12. Então você sobe 5 metros, você vai cavando ali. Conforme o disco vai subindo, e vocês vão sentindo o solo embaixo dos pés de vocês, né? Ele se movimentando. E o Toph, você vai percebendo a presença do Murin se avolumando, se aproximando de vocês. Tá embaixo dos pés de vocês está tudo tremendo. Pode falar. Da hora. Pessoal, me ajudem a puxar o Murin aqui. Ele tá tendo uma certa dificuldade. Talvez eu não consiga alcançá-lo e eu preciso me concentrar na magia. Beleza. Eu vou cavar aí para cima. Vai cavar também? É, tirar o gelo dali. Ok, joga também um teste de atletismo então. Tá com campo anti-magia, né? Isso. Aí eu tenho que ver quanto de item eu tenho na força. Ai, caramba. É que eu tenho um negócio que aumentava a força, não lembro quanto que era, se era mais 4. Sai de ladinha. Eu não. Faz assim, ó, pega uma pedra e você pula pra fora e puxa a pedra. Olha o jeito desse cachorro, não parece um franguinho atropelado, desossado? Gente, vocês têm alguma outra ação? Falem aí. Porque vai ser assim, ó. Vocês têm uma rodada de ação e aí eu ajo com o ambiente. O ambiente dá dano, tenta dar dano em vocês o tempo todo. Se vocês não fizerem ações, eu vou interpretar que vocês estão só aguardando e vou fazer as ações no ambiente. 42, atletismo. Muito bom. Você vai cavando, o Murin vai cavando de baixo pra cima. E aí vocês finalmente se encontram. Você consegue pegar a mão do Murin pra puxar ele pra cima. Patinha. A patinha, é. Aquele lugar que a gente encontrou o Neron aquela vez lá, que o Murin tava dando uns boss com ele. Foi uma caverna. Como que foi o esquema? Era o local dele mesmo ou foi só um cantinho provisório? Era um cantinho provisório. Mas o cantinho provisório criado por ele ali, como se fosse o local dele, né? Como se fosse o terreno dele. É tipo uma cópia do trono dele, do salão daí onde a gente tá agora. É a casa de praia dele. Existe alguma forma, pergunto pro pessoal, mentalmente usando a mãe do Grial, existe alguma forma da gente localizar o Neron e ir diretamente pra lá? Porque eu suponho que a gente esteja numa espécie de caixa armadilha. Talvez pareça com aquele. Daquela da mortalha. Só que mais cruel. Eu vou tentar entender esse ambiente. A hora que eu vejo que o Murin já tá fora, segurança, entre aspas, eu começo a analisar os eventos que cercam a gente e por que o machado dele apagou de fato. Se é um poder de runa. Uhum. E como que eu consigo localizar o Neron se a gente tá numa caixa? Mas enfim, isso tudo vai ser mediante o uso da runa da compreensão, sabe? Ok. Tem dois jeitos, Thor. Oi? Tem dois jeitos. Dois jeitos de encontrá-lo? É. O primeiro é usando a sua percepção. Eu já tentei localizá-lo e eu tenho certeza que a minha percepção não falhou. E eu não consegui sentir absolutamente nada. Muito menos aquele buraco ali que o Murin caiu. Eu já percebi um buraco aquela vez na montanha do Gordinho. Alertei todos vocês, esse aqui eu fui incapaz de conseguir. Uhum. O segundo é usando a lágrima da Lisbeth. Ela não tem o poder de evidência, não? É verdade. A gente pode usar a percepção de algum tipo que é mais forte com a minha visão do futuro. Pode ser que eu consiga enxergar de fato alguma coisa. Interessante. Gostei da ideia de combinar minha percepção com sua visão. Mas primeiro a gente precisa se esquivar um pouco desse frio que tá matando a gente. Gente, vocês querem que tente localizar inimigos aqui no raio de 8 km? Tentar, Ariel, mas eu tentei na galáxia mais próxima e não obtive resultado nenhum. Oi? Na quê? Mais próxima? Eu tentei obter localização na galáxia mais próxima, na galáxia mais próxima não obtive resposta. Talvez em outro ponto você consiga. Boa sorte. A gente tá tentando descobrir onde a gente tá. Eu acredito que seja uma espécie de armadilha mágica, tipo um... Quando o Silerinho abre aquela casa dele, como é que chama? Portal, não? Plano dele? Isso, plano. Eu acredito que seja uma espécie de plano armadilha que o Neron colocou pra quem quisesse invadir o reino dele. Afinal, ele é soberano do reino. Então, tem que aprender quem tenta invadir, certo? Sim. Temos que pensar quando vai sair daqui agora, então. A situação não tá muito boa, não. Bom. Eu gostei da sua ideia. Gostaria de tentar combinar sua vivência com a minha percepção. Me dê sua mão e deixe que nossas mentes se unam por um instante. Assim poderemos usar sua vivência com a minha percepção. Tudo bem. Talvez até isso ajude a controlar um pouco a temperatura do meu corpo. Eu tô morrendo aqui. Tá bom. Vamos lá, me dê as suas duas mãos e tenta ficar em concentração total. Você consegue fazer isso? Eu já tô nesse momento conversando com você e me concentrando na magia. Enquanto vocês se concentram para tentar unir suas habilidades, vocês podem jogar uma salvaguarda de constituição de dificuldade 40. Amor, deixa eu fazer uma ação antes. E 4. Pode fazer. Eu quero fazer uma magia. Faça. Não sei se funciona, depois eu dou uma saidinha do campo antimagia. Vai ter que sair do campo antimagia, não funciona, óbvio. Sim. Opa, tirei um 20 natural, Gé. Pega a cartinha pra você. É combate. Pega uma cartinha pra você, é um combate. Opa. Pode fazer sua magia, Cera, então, mas fora da esferinha amarela. Do circulinho amarelo. Que circulinho amarelo? Não tô nem vendo circulinho amarelo aqui. Que envolve a Toff, a aura da Toff. Não tem nenhum, não tá visível. Não tem nenhum no Rovinho. Não tem? Não. Opa, não, só não eu vejo visível, isso então? Espera aí que eu vou resolver isso aqui. Resolver essa Mas parada aqui. Mas eu vou saber localizar plantas. Eu posso guardar isso? Pode guardar. Vai fazer o que, Cera? Vou fazer localizar plantas. E eu quero localizar um tipo de planta que ela não... Ela não é do... terreno ártico, né? Uhum. Mas que ela seja very comum pra, por exemplo, se nascer em algum local, ninguém tirar, entendeu? Tipo grama. Uma planta que seja muito comum. Isso. Como é que é? Caçatinga? Caçatinga. Você quer detectar caçatinga aí. Eu quero ver, tipo, se, por exemplo, se tem fim essa parte ártica que a gente tá aqui. Certo. Então eu quero localizar alguma coisa que seja inóspita, que nesse terreno ártico não exista. Ah, tá. Entendeu? Pra saber se acaba em algum momento. Isso. Que a minha distância aqui é 7,5 km. 7,5 km. Tá. Mas você podia falar o que tá fazendo, né? A gente fica curioso. Estou fazendo rolagens. Ora, ora, tem um Sherlock Holmes aqui. Siri, 12 metros naquilo que vocês convencionaram como sul, a partir de onde vocês estão. 12 metros ao sul de onde você está. E agora vocês estão vendo a bolinha amarela, né? Não. Ah, estamos não. Sim. Bem inteiro. 12 metros ao sul, você sente a presença de Caçatinga. Meu Deus, eu tenho até planta no meu pau. Eu viro o pessoal e falo assim, gente, vem Caçatinga 12 metros daqui. E Caçatinga normalmente não nasce nesse tipo de terreno. Vocês topam andar um pouquinho pra gente lá investigar? E eu volto pra dentro do campo de magia, viu, amor? Bora. Eu não sou trouxa. Tá. Beleza, então antes da gente fazer o restante, então vocês vão jogar então salvaguarda e constituição CD 44. Tá aumentando, caralho? Tá aumentando. Mas não era só o outro que aumentava? Não. Esse aí já é outro teste, né? Já. Joga 3 dados, né? 3 dados. Esse daí já é outro teste, já, né? Isso. Beleza. Constituição. Não tem lugar onde dê pra mudar a vantagem aqui pra 3 dados? Não. Tem que jogar a vantagem mais um dado só. Então vamos lá. Constituição. Tá tendo. A Denise tirou uma cartinha. Beleza. Quanto? 44? 44. Ai, quem falhou já sabe. Ó, o dano tá aí. Quem passou metadinha, quem falhou já sabe. Toma esse dano e fica sob a condição confuso. O Grial, inclusive, está confuso, né, Grial? Não, eu tinha passado naquele teste, Jeff. Passou? Então, beleza. Sim, a gente tinha esquecido mais 5 da ou da top. Ah, então, beleza. Então, tá ok. Passar ela pode usar essa carta nela mesma, não pode? Com mais 5, 46, eu passei. Pode, pode usar ela nela mesma. Eu usei você, D, porque você não passou. Passou, tirou 20, mano. Ela só passa se tira 20. Ela tá com 24 de bônus total. Somando o meu bônus, o dela e do Ariel, dá 24 certinho. Ela só passa ali se tivesse 20. É. Ela tem mais 9, mais 5 meu, mais 5 do Ariel. Aí tem mais outro bônus ali. É que ela rolou um teste de atributo ali. É, topeira mesmo, normal. Não clicou na salvaguarda, por isso deu só 25. Então tá. Ok, segundo teste. Constituição também, CD 34. Passei, então. Eu passei. Como que eu guardo minha cartinha no meu char? No meu nick ali? Eu não sei. Eu também não sei, não. Deixa eu ver se arrastar pra você lavar. Clica com o botão direito, põe take card. Ah. Valeu, pessoal. É sua? Foi mal. Cadê a minha então? A Tamiris pegou. Filha da puta, devolve, Tamiris. Não, eu devolve! Porque já era minha desde a sessão passada, eu acho que eu tô com essa carta aqui. Tá roubando, eu esqueci de jogar fora. Tá roubando dos outros. Olha, é só. Olha, tirou um 20. Tá aqui, ó, filho da puta. Tá roubando ali, já, lá. Nossa, vai um mês com a carta. Um mês, olha só, velho. Vai na cara. Roubada mesmo, filha da puta. Bom, esse é dano de frio. 19 pontos de dano de frio. E se alguém falhar... Alguém falhou? Se alguém falhar, me avisa, hein? Não. Quem passou, joga o dano aí, é só tomar metade do dano, dano de frio. Tá? Ainda assim tem que fazer, com o dano tem que fazer a concentração, certo? Dano de frio, e ó, assim ó, quem tem imunidade, imunidade vira resistência. Então vai ser metade do dano aí, um quarto. Quem tem resistência, que é metade, você vai tomar 3 quartos do dano. Entenderam? Não esqueçam das imunidades e resistências, é isso aí. E alguém joga um D6 pra fechar esse turno. Eu vou jogar a minha concentração. É Constituição. Constituição, salvaguarda. Alguém joga um D6, por favor. Ninguém vai jogar um D6? Vou jogar eu então, hein? 35. Joguei o D6, ninguém quis, eu joguei. Ok, 3. Beleza. Então tá, se ele, você detecta Caçatinga 12 metros ao sul de você e volta pra dentro da barreirinha aqui pra se proteger. Aí vem aquela ventaral. Na verdade, eu fiz errado e corrijo nos próximos turnos, né? Mas tudo bem. Toff e Lisbeth, vocês se dão as mãos então. Deixa daqui, barbudo. Vocês se dão as mãos. E aí se concentram. Então a Lisbeth vai usar a vidência. Certo? E a Toff vai tentar expandir sua percepção através da vidência da Lisbeth, é isso? Isso. Tá. Porque ela tem a percepção maior que a minha. Então é melhor. Ok. Deixa eu ver como fazer isso agora. Vocês duas vão jogar um teste de intuição pra tentar sintonizar uma com a outra. A dificuldade desse teste já jogaram aí? 27, 29. Vou considerar o menor valor das duas, 27. Nossa, quem tá com essa tosse aí? Corre na UPA. Pulou outro dado aí? Olha, vai ser assim então. 27. É o vento. Tá. Vocês conseguem se juntar, as duas, e se concentrarem, ao mesmo tempo que o Celerin tá terminando de puxar o Murin pra fora do buraco. Vocês veem o Murin saindo de dentro daquele buraco, carregando algumas coisas na sua pata direita, enquanto na pata esquerda o Celerin tá puxando ele pra fora. Uma coisa chama a atenção de vocês, que é como se fosse um saco enorme colorido. Tá? Como se fosse a pele de um cadáver, como se ele tivesse matado alguém e depelado lá de baixo. Vocês conseguem se concentrar, unir suas mentes, ao mesmo tempo que a Lisbeth invoca o poder da lágrima e o seu poder de vidência. Então vai funcionar assim, a Toph vai fazer agora um teste de percepção. E, por estar utilizando a vidência da Lisbeth, a Toph vai ganhar um bônus nesse teste, que é igual ao menor teste de intuição das duas, que foi o da Lisbeth. Eu transformei esse 27 aí num modificador, como se fosse um modificador de atributo. Então a Toph tem um bônus de mais 8 no teste de percepção pela vidência da Lisbeth. Com vantagem isso aí? É o teste normal dela. Deu 62 já. Ok. Sessenta e dois. Vão me falando aí o que mais vocês estão fazendo aí. E aí vocês escutam uma voz. Quanto vocês estão concentradas, Toph e Lisbeth? Enquanto vocês estão concentradas, vocês escutam uma voz. Está muito frio aí. Horas. Eu quis tornar o ambiente um pouco agradável para vocês. Essa é só a minha sala de repetição. Sinta-se à vontade. Venha até mim. Mas não será fácil assim. Seu tolo, você terá que merecer chegar até a minha presença. Vocês reconhecem a voz do Neron. Do nada falando isso pra vocês. É só as duas que ouvem isso ou é todo mundo? Todo mundo. Ô, Jé, isso daí ele fala enquanto a gente tá se concentrando ou antes? Porque se for ou durante, dependendo da hora que ele fala, eu que gostaria de tentar usar a trama pra poder ver de onde vem a vibração da voz dele pela trama. Acho que vai vibrar muito a linha dele. Certo. É. Pode ser, pode ser. Te dou mais dois de bônus ainda. Eu refaço o teste ou só mantém? Só mantém, soma dois aí. Nintendo 64! Quê? Nintendo 64, não lembra do meme? Não, não lembro do nome do meme. Tá. 62, você tá tentando localizar o Neron. 64. 64, né? Com mais dois da trama, foi pra 64. Isso, foi pra Nintendo 64. Por isso o Nintendo 64. Caralho. Não dá 66, não? Não, 64, né? Você andou 56, mais 8 da Lisbeth. Não, eu teria. Pera. 56 mais 8 da Lisbeth, 64. Mais 2, 66. Nossa, eu contei 54, perdão. Obrigado. Nada. Fica falando, meu. Tô falando do bônus. Tem nada a ver do seu. Não tá falando do seu, da sua aula. Tá ficando na sua. Nada a ver. Prestar atenção. Deixa eu ver. Intuição. Não tem nada a ver da aura. Tá falando do teste de intuição. Ele pegou o valor, transformou em modificador e deu o valor. Deu bônus. Nada a ver com a sua aura. Sua aura eu nem uso. Tá certo. Ok. Toff, você e a Lisbeth estão juntas ali, concentradas. Aí você escuta a voz do Neron. Vai ter que merecer antes de estar diante da minha presença. E aí você tenta sentir a trama, a magia no universo vibrando, acompanhando o som da voz do Neron, pra tentar sentir a presença dele, mas você não consegue, vocês duas não conseguem. E aí vocês, pum, tem um flash, uma visão. A visão que vocês veem é um trono. Um trono todo vermelho, feito de couro. Um couro demoníaco. Esse trono, ele parece ser o corpo de algum demônio sentado, porque vocês veem as pernas dele dobradas, formando o assento, os pés para baixo, assim, meio abertinhos de lado, certo? O que seria o tórax desse demônio formando o espaldar da cadeira, desse trono. Só que não tem a parte de cima do tronco. Não tem ombro, não tem busto, não tem nada. As asas do demônio, elas estão semi-abertas assim atrás desse trono e inclinadas assim um pouco para frente, meio que envolvendo as laterais desse trono, protegendo de ataques laterais, sabe? Um trono feito do cadáver de algum demônio, de algum diabo, vocês presumem. Sentado nesse trono, tá o Neron, olhando fixamente pro vazio, para frente e sorrindo. Ao lado dele, vocês conseguem ver um orc de olhar vidrado e vazio também. E aí vocês conseguem ter um vislumbre. Vocês veem a imagem se afastando de vocês, se transformando numa esfera e se perdendo na vastidão do cosmo. O Neron, ele tá em outra dimensão. Uma dimensão separada dessa dimensão que vocês estão. É o que vocês conseguem saber. Assim termina a visão. A menos que vocês a mantenham sustentada, sim. Eu consigo conversar com a Lisa pra tentar manter, porque ela sim. Tá ouvindo a evidência. Já assistiu? Tentando... Já assistiu Pacific Rim? Não. Não assistiu Pacific Rim? Não. Vou derrubar você aqui. Só efeito borboleta. Então não vai adiantar minha referência. Mas pra quem assistiu Pacific Rim... Alguém assistiu Pacific Rim aqui, pelo amor de Deus? Eu não sei se eu assisti, porque eu não lembro. Círculo de Fogo. O filme dos Kaiju e dos Jäger. Sim. O filme dos Jäger, dos Kaiju, pô. O filme que inclusive inspirou a campanha. Ah, o... Como é que chama? Gypsy Danger. Círculo de Fogo. Círculo de Fogo. Assistir. Ah, tá. Sabe a hora que o carinha vai se conectar com a mente do Kaiju? E o outro fala, não, a gente vai dividir a carga do fluxo e fica os dois lá. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Vocês estão meio assim, Toff, vocês duas. É. Você e a Lisbeth. Eu tentar manter um contato com a Lisbeth. Lisbeth, tenta manter a visão. Vou tentar conectar o Celerinho com a gente. Ele tem o poder do teleporte. Talvez ele consiga nos mandar pra lá. Celerim. Veja o que a Lisbeth vê. Porque, né? É óbvio. É óbvio, né? Encontramos o Covil de Neron. Talvez você consiga nos mandar pra lá. Mas terá que ver com os olhos da Lisbeth. Segure meu ombro. Eu gostaria de ver pelo menos a entrada disso aí. Disso aí o quê? Na dimensão que o Neron tá? Isso, do covil dele. Ah, tá. Não, vocês não conseguiram ver, não. Vocês só têm a certeza que ele tá em outra dimensão. Tá, ok. Então, começando outro turno, o que vocês vão fazer agora? Eu já falei pro Serin tentar comigo pra enxergar o Big Joy aí. Celerinho, agora vestiu o capacete da Matrix, é isso? Eu vou vestir o bagulho que eu peguei lá, o negócio colorido que eu peguei. Não, não é o da Matrix, é o capacete do Dr. Xavier. É. É isso aí. E até a caçatinga. Você vai até a caçatinga, Siri? Isso. Ok, desloque-se 12 metros pra baixo. Vai com a Siri, Griel, boa. Vocês duas, você e a Siri estão fora então do círculo anti-magia, mas estão com as duas proteções de vento. Vocês levam as proteções com vocês. E perde a proteção do círculo anti-magia, certo? Campo anti-magia. Ok? Ok. Tá. Vamos lá, vamos por partes então. Primeiro, o Murin. Você cata aquela pele esquisita, já um pouco mais quentinha, por conta do ambiente onde você tá ali agora, e pega e veste ela. Você vê que o negócio veste rapidamente, já se ajusta perfeitamente ao seu corpo. Tá? E você percebe que na frente, assim, você veste como se fosse um macacão, sabe? Sei. Na frente tem uma fenda, assim, ó, que abre o peito, assim, e tem a máscara que você veste, assim, pra cobrir a cabeça. E se adapta ao seu focinho. Sim. E aí na frente, assim, você vê que tem um buraco, assim. Conforme você vai passando a pata, assim, no peito, naquele buraco que tem ali na frente, encontrando uma maneira de fechar, quando você passa a pata de cima, de baixo pra cima, vai se fechando e se fecha completamente no seu corpo. O negócio se envolve completamente no corpo do Murin. Certo. Se ele e Griel, conforme vocês vão se afastando e vão indo lá pra baixo, perseguindo a caçatinga, vocês olham pra trás e não veem mais o Murin. Vocês veem isso aqui que eu vou mostrar. Toff e Lisbeth, vocês não estão vendo porque vocês estão concentradas. Celerin, quando você vai segurar na mão da Toff ali pra participar ou não, né? Você ainda vê o Murin terminando de vestir a roupa e ficando com essa aparência aqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí, dá pra aumentar a tela aqui. O Murin virou Homem-Aranha. Só que o uniforme é o quadro do Van Gogh. Do Van Gogh, é isso mesmo. É a Tardes explodindo. Viu aí, Mori? Vi. Cara, eu dou uma risada, olho pro Grefa e falo assim, ó, o Mori brincando de fantasia, só pro Neron não reconhecer ele. Eu sinto alguma coisa diferente vestindo ela, Jeff? Você se sente... Você se sente com vontade de cantar Bohemian Rhapsody. Não, eu tô brincando. Com esses arco-íris todos aí, você deve sentir a vontade de dar o rabo fodido, enfim. Coceira no fiote. É, não, no momento você não sente nada de diferente, Murray. Ah, até porque você tá no campo anti-magia, é verdade. Ok. Celerin, o que, que você vai fazer? Eu toquei no ombro dela. E aí? Então joga um teste de intuição. É tanta aba aqui que eu até me perco quando fica em um site. Trinta e sete. Muito bom. Você consegue se conectar e rever aquele vislumbre que a Toph teve, tá? Mas não tem localização. Uhum. Você sabe que é um outro plano de existência. Você pode até tentar descobrir a localização desse outro plano de existência. Que bizarro isso. Eu queria saber outra coisa. Você quer saber outra coisa? Que outra coisa? É um plano criado ou um plano verdadeiro? Peraí, não entendi. Como assim? Defina. É um plano igual ao que eu crio, com a magia semiplano. Ou ele é um plano que já existia, por exemplo, uma camada do abismo, alguma coisa assim. Ah, tá. Certo, você consegue saber isso. Você consegue saber isso. É uma camada do abismo. É um, vamos dizer assim, um plano verdadeiro. Uhum. Tá. Esse plano em que vocês estão, ele está conectado com esse outro. É como se ele tivesse subdividido a camada em subcamadas. Então ele separou a camada 125 em subcamadas dimensionalmente. Para todos os efeitos, elas são outras camadas. Uhum. Beleza. Isso é o que dá pra saber. Sierra e Griel agora, então. Vocês vão até o ponto que você sentiu a presença de caça-tinga, Sierra. Mas só certo. Tem gelo ali. O que vocês fazem? Mas eu sei se ela tá pra baixo, se ela tá pra cima. Pra baixo. Dá pra saber. Vindo pro Griel, eu falo assim, ô Griel, eu vou descer. Ok. Como que você vai descer? Eu vou virar um elemental de magia, que aí eu consigo ficar mais maleável e vou descendo ali. Ah, elemental de magia, ok. Beleza, você vira elemental de magia e você vai descendo e joga teste de investigação. Toph e Lisbeth, tem alguma ação mais nesse turno? Não, a gente só ficou esperando ver se que você respondia se era possível ela manter a vidência até conseguir chegar na entrada do local. Concentração, vocês estão mantendo concentrado. Mais um efeito concentrado aí pra lista. Ciri, você encontra uma moita congelada de caça-tinga. Congelada, completamente congelada. Esquife de gelo do... Esquife de gelo do Camus de Aquarius. Tá ali. Preservada. Mas ela tá viva ou não? Tá em estado de suspensão. Tá viva. Porra. Ok. Alguma ação, Grião? Vou só esperar a Ciri voltar. Ok. Quando a Ciri vai voltando, então, vocês vão todos jogar aquela sequência de testes. Vamos lá. Eu vou ficar primeiro. Lá um pouquinho ainda que eu vou fazer uma ação lá embaixo. Ah, ok. Todo mundo, salvaguarda de constituição... de... Hã? Ah, desculpa. O primeiro teste é sabedoria. Salvaguarda de sabedoria... Sabedoria? É, porque é dano trovejante pra não ficar doidinho. Salvaguarda de sabedoria, CD 45. Quem tá no círculo da Toph tem vantagem no teste. Quem tá na bolha da Ciri, que no caso agora acho que é só ela, tem vantagem no teste também. Quem tá protegido pelo vento do Griel, que é só o Griel, tem mais 5 no teste. Mas o Griel tá quão longe de mim? Vou dizer isso agora. 10 metros de você. Não, então... 10 metros? É, você desce 10 metros até achar a plantinha. Caralho. Qual que é a dificuldade, já? 40 aí? 45. Então, teste de sabedoria. 34 com 7, 41. Tem mais algum outro bônus ou não? Não, no caso vocês só jogam com vantagem agora, porque a Ciri e o Griel estão longe. Ah, só tem a aura da Lisbeth só. Valendo, então. Isso. De bônus demais. Então, quem passou, quem falhou, toma dano cheio e fica confuso. Você falhou, Murin? Você está confuso? Falhei. 41. Ô, Topeira, você tá somando os mais 5 do meu cajado? Ou não? Infância não, como chance. Não, não tô, porque eu perguntei se tinha mais algum bônus. Ninguém falou que tinha o seu bônus. Na verdade, eu tô falando do bônus meu desde quando a gente começou. Eu falei, gente, não esquece do bônus do meu então, cajado. Então tem mais 5. Tem mais 5. Então eu passei, então. Passou? Então não tá confuso. É, daí eu vou pra 46. Ok, então só metade do dano não tá confuso. Ai, ai. Agora uma salvaguarda de constituição, dificuldade 35. Salvaguarda e Constituição, né? Isso, dificuldade 35. E é o dano é de frio. Mais uma cartinha. Opa, só cartinha aí. Opa, mais uma cartinha, malandro. Se alguém falhar, me avisa, hein? Que tem condições pra aplicar. Me avisa também. Próximo ataque, corpo a corpo, a distância. Eu falhei, não foi. Não. Passei, nossa, passei no talo. Pá! Você fala meu Grel. Passei no talo, passei com 35. Aí, ó. Uia. Joga de novo. Quem tomou dano, lembra da. Das concentrações e vamos pra frente. Ah, Guilherme, a cartinha que eu usei em você, pode jogar de novo o teste. Ó, tirei mais um 20 no teste de concentração. Esse daí também conta ou não, Jé? Conta. Conta. Tirei dois 20, na real. Conta. Vai pegando cartinha que vocês vão precisar. Ok. Ah, o quê? Repete aí. Ah, vamos que eu tô guardando 20 pro combate. Não tem o mais 5 por causa da sua bomba? Tem. Então dá 45. É, então você passou. Passei então. Nossa, estranho, não tá somado. É, ou 20. Não, ou 20 é doidão. Bom, ok. O bônus da Nismet também, ali tá com um erro no. Na hora de somar. Espero ter ido. Marcar e não somou. Lá na aura. Tira os mais que tem, deixa só o número. Saquei. Ó, o meu roll 20, pra vocês terem noção, ele tá tão doidão que ele não tá me deixando abrir fichas. Agora conseguiu abrir a da Ciere. Mas a do Celerinho eu tento abrir aqui e não abre. Bom. Ok, mais um turno. O que vocês vão fazer agora? Bem, você conseguiu ouvir? Querido, Jeff, vou dar aquele passinho do lado só pra ver o que a armadura faz, mano. O que a roupa faz. Bem, você conseguiu ver? Se sim, acho que existe a possibilidade de a gente teleportar pra lá. Sim, sempre há. Por favor, droga. A Ciri e o Griel estão se afastando da gente, agora que eu percebi. Mui, volta pra cá. Demora uma hora pra você ver. Como é que é? Você não vai conseguir ver o que o item faz agora. Demora uma hora pra tunar. Ah, é? Eu já percebi que você ia fazer. Tem isso. Tem isso, tem isso. Bom, e aí? O que vocês vão fazer? Eu continuo na concentração. Eu continuo na concentração. Ok. Eu tento ver, nem que for a entrada, se eu não conseguir ver a entrada, eu quero tentar olhar ao redor pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Eu queria, enquanto vou fazendo a visão, se eu conseguir ver mais alguma coisa, de que esse tempo de visão fosse visto mais em câmera lenta. Eu conseguiria fazer isso? Tentar reduzir a velocidade de visão? Sim. Como se eu visse as coisas tudo em câmera lenta mesmo. Tá. É possível. É possível. É possível, sim. Então tá. Então, Lisbeth concentrada na visão ainda. Lisbeth, joga pra mim um teste de intuição. Trinta e dois, tá. Essa grosseria aí, hein? Viu? Complicado. Tá, Lisbeth, ó. Certo. Vocês três agora no caso, né? Estão vendo o cosmos, o multiverso. E parece que a velocidade diminui. Vocês estão vendo em câmera lenta. E vocês enxergam um pontinho brilhante que seria aquela esfera que vocês viram a visão se afastando de onde o Neron está. Isso em câmera lenta. Essa imagem persiste. Vocês conseguem ver isso com clareza. Nessa vastidão cósmica que você. Cósmica que vocês estão enxergando. Vocês veem em câmera lenta. Saindo assim debaixo de vocês. Surgindo na visão de vocês. Um brilho, como se fosse um sol nascendo. De fato é uma estrela, tá? Um sol nascendo. Esse sol ele vai nascendo, ele vai se afastando, se perdendo naquela imensidão cósmica. Tá? Mas vocês ainda veem ele nítido, ele brilhante, porque ele está muito mais próximo de vocês. E essa esferinha luminosa onde o Neron está, está à esquerda desse sol que surgiu aí diante de vocês. Quem mais tem ações? Eu tenho. Diga. A plantinha tá plantada no quê? Conforme você vai investigando, olhando ao redor ali, você vê que tem um pedaço de rocha. Como se ele tivesse sido arrancado de uma montanha por uma explosão, como se ele tivesse sido cuspido de uma montanha. Porque a parte de baixo, né, a base dessa rocha, ela é pontiaguda, como se fosse um dente, um molar, sabe? Joga um teste de intuição. Você se lembra da visão que o Celerin criou nas chamas, que mostrou o Neron chegando num plano destruído, os escombros de uma dimensão que foi devastada em eras imemoriáveis, sei lá se essa palavra está correta, tá? Em eras muito antigas. E aí você se toca de que essa plantinha, ela estava flutuando, estava plantada ali num dos escombros desse plano aí. Então não vai dar pra fazer o que eu quero. Não, beleza, então eu volto e vou voltar lá com a galera. Ok. Griel, você vê assim, ele subindo, retornando. Aquela coisa, aquela gosma mágica voltando. Porque eu falei, sem sucesso, não consegui achar nada de útil. Legal, só vemos passar frio então. Vamos voltar. O que a gente fez aqui é o tempo todo. Mais alguém tem ação? Então vocês retornam pro grupo. Ficam mais quentinhos ali na proteção da Toph. Diga, Celerin. Eu vou. Toph, me desculpa, mas eu preciso de uma coisa que está em sua posse. Pode falar. Pegar o negócio de um localizador de portais. Isso. Mas na real eu já tinha entregue a você isso daí. Tinha? Mas... achei que tava com você. Eu falei pra você, é mais útil na sua mão do que comigo. Como é que é o nome desse negócio mesmo? Sextante dos planos. Sextante dos planos, ok. Eu vou pegar, vou usar o sextante e tentar procurar um portal por aqui. Que agora eu descobri que isso aqui é uma camada mesmo, não é uma armadilha. Muito bom, Celerin, muito bom, muito sagaz isso. Pega uma inspiração pra você. Isso é bem inteligente. Tá. Sextante dos planos. Eu tenho que fazer algum teste, eu acho. Tem que fazer um teste. Faz um teste de gatunagem. O teste que eu fazia pra usar ele era jogo de magia lá. Conhecimento arcana. É arcana. Arcana. Isso é arcana. Joga um teste de arcana. É, então eu vou gastar uma inspiração bárbica. Não sei porque nunca tomou, né? Vamos ver se dessa vez soma. Ah, agora foi. Então 44. 44. Muito bem, Celerim. Celerim. Você consegue descobrir o Celerim um portal que ele está 75 metros a oeste daí. Uhum. E 9 metros ao sul. Certo. 75 pro oeste, 9 pro sul. E qual que é o nome dele? Como assim, qual que é o nome dele? O sextante dava o nome dos portais, não dava? Ah, ele dá a localização pra onde que vai. É. Caraca, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Peraí, deixa eu ver aqui como é que funciona, se tem algum outro teste. Por que que eu fechei? Eu tava na página, achei. Você vai, põe o sextante assim, aí você sai vasculhando, né? Ele vai indicando uma setinha pra você, sabe rastreador de Saiyajin? Vai indicando uma setinha pra você, uma distância, você vai girando, girando, girando, né? Até que a distância, alguns números eles zeram, e ele indica 75 oeste, 9 metros ao sul, 10 metros ao sul, né? E aí aparece embaixo um nome inusitado. Tá escrito assim: 125B, Tripas do Diabo. Bom, achei a saída. Siri, você pode transcanar o seu campo de magia? O campo de magia não é meu não, filho. Ah, top, você pode transcanar o seu campo de magia? Ah é, né, o Celerim saiu do campo de magia pra fazer isso, né? Já tá cancelado já. Tem, tem. Já cancelei. Beleza. Então, eu vou usar a minha cartinha. Pum! É um pulso de ação. O que você fez? A minha cartinha que eu tenho aqui é um pulso de ação. Aham. Uh-huh. Ah, e aí okay. Eu vou usar teleporte. Pra ir no portal. Levar todo mundo. Tá, dissipou o campo de magia. Sim, sim, mas antes todo mundo se cura, todo mundo se cura, esteja bem, esteja 100%, na hora que a gente passar esse portal, não ser pego por outra surpresa. Eu estou bem. Eu estou bem. Estou bem. Estou bem não, cenourinha. Estou confuso, mas não sei o que isso significa, então estou de boa. Eu vou me curar então. Mas peraí, eu preciso sair do transe primeiro, né? Ah, mas aí é ação livre. Que é uma processação. Eu acho que pra mim já deu. Eu tô bem esgotada. Eu sei que o Celerim tava vendo isso ou não? Porque tava. Tava... Sei. Celerim, você pode acompanhar, né, aquilo que eu vi. Ah, não é aqui. É o que parece ser extrema, nossa, já tô aqui, extrema, extrema estranheza é que Neron não tá aqui. Não, são duas camadas. E pra que ele criou esse lugar? Só pra dificultar o acesso? Sim. Pra ninguém invadir os seus domínios de forma fácil. Descrição, né? Ok. O que a gente conseguiria prever com isso? Ah, de que... Eu poderia apertar o Jota. 75 mesmo? Tá, ok. Vamos lá. Vai lá, Celerim. O que acontece é o seguinte. Celerim então reúne todo mundo. Toff, desliga o campo anti-magia. Puf, desligou o campo anti-magia. E aí, com pulso de ação, pra não sair do mesmo turno, vocês não tomarem dano do ambiente, né, nesse turno. Você faz teleporte. Quando você faz teleporte e o mundo ele desaba diante de vocês como se fosse uma cascata, alguma coisa dá errada. Aquele mundo que despenca diante de vocês, ele se contorce todo de forma caótica. E vocês recebem um choque. Cada um de vocês toma 30 pontos de dano de force, dano de energia, de essência. E Celerim, você teve uma falha no teletransporte. E você vai ter que jogar novamente o... Você vai ter que jogar novamente, não. Você vai ter que jogar um D100. Pra ver onde... Como é que é? D100? É D100. Joga um D100 pra saber onde que vocês vão sair. Ó. Cadê? Vocês têm uma descrição... 74 a 100. Tá. Você tem que tirar entre, acima, entre 74 e 100 no D100. Caso você não consiga isso, é outra falha. Quer dizer, você já toma um dano de novo. Ô Jeff, mas eu não estaria vendo o portal por causa do seu estante? Sim, você tem a localização precisa do portal. Você tá vendo ele. Você tem a descrição dele. Li, não, tipo... É, um desejo. Outra categoria, acho. Deixa eu ver se melhora. Um desejo. Lugar familiar, permanente círculo, não. Com desejo interferiria em algo, eu já... Você tem observante, Celerim? Tenho. Tem observante, né? É, mas a visibilidade aí é bem parca. Bem ruim a visibilidade aí. Então você não vê o ponto exato. Mas como você tem observante, você consegue calcular a distância. Ou melhorar um pouquinho a situação de vocês. Na vez da descrição, viu uma vez. Muito ruim também. Viu casualmente, ok. Muito familiar, não. Não é muito familiar. Viu casualmente. Então 54 é acima, você... Chega lá. Qualquer outro valor é outra falha. E rola, descende de novo e toma 30 de dano de força de novo. Vai lá. Uhum. O que você falou, Jim? Tinha perguntado se ele usar o teleporte a partir de desejo, se não anularia. Esses valores. Não sei. Tem que testar. Não. Porque geralmente ele, quando você faz os teleportes, que você não sabe, você usava o desejo justamente pra não ter esse erro. Tá, mas uma coisa é usar desejo pra falar assim, eu quero chegar em tal lugar. E outra coisa é usar o desejo pra duplicar a magia teletransporte. Aí, se você usar pra duplicar magia, segue as regras da magia. Se você usar pra falar, eu quero chegar em tal lugar, segue a cabeça maluca do mestre. Aí é bom senso sempre. Joga o D100, quanto deu? Calma aí, eu tenho mais 10, né, por causa daqui no bagulho. Não, não se aplica aí porque é um lugar totalmente diferente, né? Você não tá em Arton. Tá falando das coordenadas lá do Vladislav. O treinozinho dele. Aí não se aplica, não. Puta, você tá de sacanagem, Gui. Foi 5. Ok. Toma mais 30 de dano de energia, todo mundo. E vai rolar mais uma vez. Rola o D100 de novo. Esse dano, ele é mágico ou não? Ele é mágico. Todo dano de magia é mágico. É dano de energia. Mesmas questões do plano, que quem tem imunidade não tem. Mesmas questões. Quem tem imunidade vira resistência. Ou seja, toma só metade. Quem tem resistência, resistência enfraquece, você toma 3 quartos ao invés de só metade. Isso não tem nada a ver com a runa de ar que estava protegendo vocês, nada. Joga descendo de novo, Gui. Vamos ver quantas vezes vai dar esse erro aí. Ah, eu tenho um ponto herói. Vamos ver coisa, mas tá de boa. Ah, ok. 54 em cima, hein? Em cima, maluco. Quem tem a armadura do Ngaka toma 21. Ok. Todos vocês agora estão finalmente diante do portal que está aí na tela de vocês. Vai lá, Ariel. Abraço, mano. Beijo, onda. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Ok, vocês finalmente saem diante do portal. É um arco de pedra. Simples. Comum. Pedra cinza escura. Tá formando um arco arredondado em cima. Com bases sólidas retangulares no chão. Incrivelmente, o portal não é afetado pelo gelo, pelo frio que afeta vocês aí novamente. Vamos ligar a hora da Toff aqui. O portal ele não é afetado, porque ele não tem um naco de neve sobre ele. Bem, vamos passar? Não tem nada de neve em cima do portal. Antes de vocês passarem, duas coisas. O frio e o vento voltam a afetar vocês. Primeiro, salvaguarda de sabedoria CD 46. Joga aí todo mundo. Tá aí o dano de novo. 14 dessa vez. O bagulho do Ariel ainda tá contando? Ou não? Continua contando. Então vocês têm vantagem por causa da Ciere e tem mais 5 por causa do Griel. Então passei em cima. Deu 41 mais o 5 dele, dá 46 certinho. Ok. Lisbeth, você ainda está concentrada na evidência ou cancelou? Cancelou? Cancelei, tá. Ok. Volta sem qualquer dano, sem qualquer penalidade. Ok, agora uma outra salvaguarda de Constituição, CD 36. O dano tá aqui. Se alguém falhar, me avisa. 44. 17 dano de frio. Ah! E agora vocês vão tomar nevasca. Não vamos não. Não vão não? Como não vão não? Eu realmente, vou disse o pai. É. Hã? Ah, tem counter spell. Boom. Vai meter uma contra mágica no negócio? Vou. Interessante. Então agora vocês têm super vantagem de novo. Ai! Volta a super vantagem pra vocês na hora que você dá o counter spell. Mas em aquela avalanche de gelo por cima de vocês. Então vocês vão jogar agora. Salvaguarda de Constituição CD 40. E eu vou jogar o dano aqui. 10 de 12. Frio. 5 de 10. Concussão. Lembrando que todo dano é mágico sempre. Então dá 58 pontos de dano de frio e 20 pontos de dano de concussão. Esse último quanto que é, Gê? Quanto que é o quê? O último. O Constituição? E aí, é 40, aqui. 40. Se alguém falhar, me avisem. Se alguém tirar um natural, me avisem. Principalmente. O dano é esse daí. Quem passou, o dano é reduzido à metade. Quem tem imunidade, metade da metade. Quem tem resistência e passou, 3 quartos da metade. D&D também é continha. Ok, todo mundo passou? Todo mundo rolou? Todo mundo passou? Gente? Sim, passei. Vocês foram soterrados? Sim, não, passamos. Passei. Ok, beleza. Tá. Passa aquela nevasca por cima de vocês, vinda do leste, e aí vocês veem a neve atravessando o arco desse portal. O portal, ele não está ativo. Que beleza. O que vocês fazem? A bica nesse portal é pra ativar. Eu tento procurar. Eu tiro a bandana. Pra ver. E tento procurar inscrições no portal. Imagino que todo mundo vai fazer. Vai tentar procurar alguma pista ali de como ativar o portal. Tá, joga em investigação quem estiver procurando. Sim. Agora que a gente tem posse do nome do cara lá, não fica mais fácil a gente tentar localizar ele, por ter o nome dele, de verdade? Na teoria, sim, mas ele pode se proteger, assim como o Grial também é protegido. 44, já. Tá. Alguém joga um D100. Eu não. Boa, Denise. Obrigado. Alguém grita ai. Algum de vocês grita ai. Ai, ai. Ok. Toff e Ciel, vocês que estão próximas, vocês pisaram em algo pontudo no chão. Quando vocês olham, vocês veem que é uma criatura, o cadáver congelado de uma criatura. Um outro demônio. Cadê o filho da puta? Esse demônio aqui, ó, que lembra um abutre. Tudo emplumado, pele cinza azulada. Um Vrock. Vocês já enfrentaram desses carinhas aqui, ó. Uhum. Joga no Google aí, Vrock, que vocês vão conseguir ver melhor. Tem um cadáver de um Vrock. Esse cadáver está com uma mochila. Agarrado a essa mochila. Como se a vida dele dependesse disso. E a Toph, que é que tá lá no portal, né, você vê que no portal tem inscrições. Essas inscrições, elas são umas runas, que conforme você começa, você percebe que tem essas runas, você vai passando a mão assim, pra identificando, você percebe que elas vão se alterando e se configuram no idioma tamuraniano. Ué, nem fudendo, meu idioma? Sim. Japonês. Eu em japonês. Assim. Tem só kanji ali. Bizarro. Ô, rapaz, pisei num negócio aqui. Que isso aqui? Cadáver. Eu acho que tá morto. Rapaz, desculpa. Mas peraí, o cadáver não grita ai. Você não gritou ai. A gente gritou ai de... Ah, tá. Não, é porque é que assim, eu não sei se lembra, eu converso com o morto, sabe? Aí fiquei meio confuso. Aí o instinto meu foi só pedir desculpa, porque eu achei que ia ser ele, não eu. A causa da morte qual seria? Seria que foi o frio mesmo ou ele foi morto por alguma coisa? Sei, joga investigação ou medicina. Eu vou perguntar pra ele. Eu gosto nele. Ô, fera. Tá bem? Tá bem. Eu pego a mochila, amor. Eu tiro a mochila dos braços do cara ali, ó. Pegou a mochila? Mas deixa a porra da mochila do cara, velho. Ele morreu protegendo isso. Exatamente por isso que eu vou pegar. Ele pode ser benéfico pra eu conversar com ele. Encosto nele e perguntei, fera. Tá bem? Eu não lembro se eu cheguei a mostrar os itens que eu peguei pro grupo, mano. Pelo meu teste, eu acho que ele tá morto. Não. Só a roupa, só que eu vesti. Só a roupa que você ficou very chamativo. Ó, gente. Exato. Esse cara não tá bem, não. A gente de beat dele tá muito forte. Eu vou mostrar pro celeirinho, Jeff. A caveira e a pirâmide. Ok. E a piranha? Pirâmide. Pirâmide. Tem de piranha. Eu achei que tem as imagens do dragão e tal. Eu vou falar pra ele, mostrar pra ele. E o crânio também com as joias. Ver se ele. Se é familiar pra ele, né? Uhum. Ok, Celerinho. O que você tá vendo então? Aquilo que eu descrevi aquela hora. Eu não tô vendo nada. Você não tá vendo? Eu tô segurando na mão. Numa mão tá o crânio. Não, eu tô procurando um jeito de ativar esse portal. Ok. Ah, tá. A Toph passa a mão ali, você vai ver as runas mudando ali. Depois o idioma. Eu vejo isso. Você enxerga em dracônico as runas. Tá? E nas runas elas formam uma frase. Assim ele vai, pega a mochila então. Aqueles caras, também vou passar a mão na runa só pra ela afirmar em diabo. Não, quando você olha pra runa, aparece em orc. Órquico. Órquico? Não, acho que você tá mais pra infernal agora, né? Abissal. É. Aparece em abissal. Aí vai ver o Carpus não sabe ler abissal. Deixa eu ver na ficha aqui, acho que eu falo assim. É, porque tem dois, né? Tem infernal e abissal. Quem mais estiver olhando pro portal vai enxergar a mensagem na sua língua primária. Né? Na língua que tem mais a ver com você. É, tem mais a ver com, assim, com a sua origem, com o seu passado, com a sua personalidade. Né? Pra Ciere, talvez apareça em Silvestre. Pra Lisbeth, em Celestial. Pro Griel, em Élfico. Tá, então vocês veem uma mensagem escrita lá. Bom, temos três coisas então, né? A mensagem, a Ciere que pegou a mochila e a Toph falando com o cara. Né? Isso. Sabe o que seria interessante? Se sobre a perspectiva da vida de cada um, a frase fosse escrita diferente. Aí você quer me foder, né? Meu idioma tá infernal, viu, Jeff? As inscrições pra mim, porque eu não falo abissal. Tá, ok. Tem dificuldade de leitura. Tem dificuldade de leitura. Ok, vocês estão com o WhatsApp fácil aí? Sim. Ok, gostei da sua ideia, Denise. Vou mandar mensagem pra cada um de vocês no privado. O que tá escrito no portal, eu vou mandar no WhatsApp. Eu acho que o meu celular tá desligado. Manda pra mim aqui no Roll20. Eu mando privado no Roll20 pra você então. Para sair. Beleza. Isso. Cuidado. Tá bem que ele mandou privado, né, Carlos? Por enquanto, vocês não viram. Vocês vão saber, vai ser a mesma coisa. Não sabe se ele mandou diferente para as pessoas, Carlos. Fih, quem tá ouvindo não é os jogadores. É os jogadores e não os personagens. Então não muda nada. Eu olho pra Ciere. Vai, sorta a chave. Eu olho pra Patoff e falo assim: mas se você esperar, não é. Solta a chave. Ok, vocês leem essa mensagem que eu passei pra vocês aí no privado. Gente, vocês podem ler o que tá escrito pra mim aí? Manda pra mim. É tipo assim, eu entendo os idiomas, eu não sei ler, tá ligado? Ah, você não sabe ler? Não, eu sei sim, mano. Só pra ler. Ah, senão já ia aparecer em linguagem de sinais pra você. Não, eu sei ler. Ia aparecer em emoticon. Ia aparecer em emoticon pra Toff. Em linguagem de sinais é pra fuder, né, Jeff? Eu sou cega, não surda, muda, caralho. Ok, isso foi uma ação. Vamos lá. Mochila ou morto? Ah, mochila provavelmente vai ter item que ela vai pegar. O morto talvez nos dê uma chave, não sei. Mas você que decide. Não, vocês escolhem, o que vocês querem primeiro? Pode ser morto, amor. Eu vou colocar a mochila nas costas e vou pro portal. Depois, ó. Ok. Beleza. Você vai pro portal então, Siri? Mochila nas costas? Foi a mochila, vai sim. Foda-se. Foda-se? Beleza, portal abriu, você passou. O resto ficou. Sério? Sério? Sim. Óbvio. Mais óbvio. Você não precisa nem da frase do Champs. O portal olhou pro você e falou: vai, filho, só passa. Vai. Não precisa nem ler, nem perde tempo lendo, só passa. Cola em mim que tu passa. Não entendi, não, mas tudo bem. Você pegou o que o cara tava protegendo. Pra não trair? Não é uma traição. Peguei a mochila, passei e fui, foda-se o resto. Traição, traição, trai o grupo. Que importa que eu passei. Eu vou tentar passar, Jeff, vou ver o que vai acontecer. Vai tentar passar? É. Você viu a Siri passando, você... Tá, descreva. Ok, você vê a Siri atravessando o portal, o que você faz? Não, simplesmente eu vou tentar passar, é que não vou dar muita importância pra frase e vou tentar passar. Ok, você atravessa do outro lado. Você atravessa do outro lado, mas não troca de plano, não ativa o portal. Posso ter uma reação? Pode. Eu quero empurrar o Murray no portal. Você vai dar um jogo de corpo assim nele, Selim? Aham. Tá, você vai correndo aquele jogo de corpo nele. O Murin, posso fazer isso sem teste, só descritivo? Pode. Ok, o Murray tava... Eu não vou estar esperando, então... Murray tava distraidão, Murray, você dá aquela catada de cavaco assim, atravessa, cai do outro lado na neve, né? O Celerin que vai te dando aquele jogo de corpo, psiu, atravessa o portal. Não, o pior é que eu tô vendo que vai restar um. Vai. É por isso que tem um morto ali, porque restou um. Da hora! Restou um, velho. Por que que eu fui ficar conversando com esse boss? Tô vendo, eu não queria falar nada. Né? Tô achando que você vai sobrar. Eu atravessei ou eu só, tipo... Não, você só passou o portal. Você caiu do outro lado só. É, eu que passei o portal. Você não ativa o portal, Morin. O Celerin sim. Ok, Celerin e Cier passaram. Hã? Dá pra voltar pelo portal? Que portal? Não tem nenhum portal onde vocês estão. Não, eu passei e não tem um portal pra voltar? Não. Eu começo a rir. Aí eu volto, eu repasso de novo ali o portal. Coloquei vocês dois na cena já. Isso é muito hilário. Só dá aquele toquinho na Toff assim que ela tá. Acredito que ela tá ajoelhada. Conversando com o morto através. Tá lá alisando o demoninho morto. É, sabe quando você tipo, tá lá meio que desequilibrar e cair em cima do corpo? E atravessa. Atravessou. Vai ficar pra trás, menina. E passou. Deixa esse morto pra... Tipo, meio assim, tipo, deixa esse morto pra lá. Ok, sobrou a Lisbeth e a Toff agora, e o Griel. Ô, louco. Deixa o Griel pra trás, gente, o Griel tá off. Na hora que alguém for tentar passar, o Griel vai passar a perna e vai passar primeiro. Será? Eu vou tentar. Empurra ele, mano. Eu sou forte, ele não me derruba, não. Vá pro nele, mano. Vá pro nele. Vocês dois ficam disputando, então, Lisbeth? Você e o Griel? Pra ver quem passa? Sim. Eu vou ver se eu consigo ir na frente. Se eu não conseguir, eu volto com o pé atrás e ele entra. Quero ver o que acontece com ele primeiro. Tá, vocês ficam na disputa ali, então vou arbitrar pro Griel. Ele vira aquele negócio de folha, atravessa você na hora que vocês estão tentando fazer força, ele atravessa o portal. Ele deu uma finta, você e pronto. Isso. E aí, Lisbeth? Eu enfio a cabeça pra ver o que aconteceu e eu acho que eu tô puxada, né? Você enfia a cabeça e não acontece nada. Não? Não. Você sai do outro lado, mas não liga o portal. Que coisa, né? Tá só você. Ah, pera. Não, calma. Tem os bichos da Cieira aqui. Também ficaram pra trás. Cara, meus bichos é aliado. Meus bichos passam comigo, né? Eles não são. Eles são NPC. Eles ficam pra trás. Kurama ficou pra trás. Quem traiu o Kurama aí já era, filho. Mano, é mais fácil o Kurama trair os seis. Desculpa aí. O Kurama, ele olha, ele lê a mensagem, ele... Danou-se. Elizabeth. Sim? Sem mágoas. Segura! Puf, dá um coice na Elizabeth, afasta ela do portal e atravessa. Nossa, tem que ser desse jeito. O Kurama dos bichinhos da Sierra tem mais, né? Lisbeth, o Quert olha pra você. E agora, como é que faz? Quert bonzinho, Quert não é traidor. Como Quert passa? Só dele ter mentido, eu acho que ele passa. O Quet não quer morrer aqui. Ele no portal, mano. Aí você passa. Quet não quer morrer aqui. Lisbeth, amiga. Amiga de Quet. Lisbeth ajuda Quet. Frio. Eu pego ele e falo, não, eu vou te ajudar a entrar. Eu pego Como? Pela mão dele. É. E quando eu estiver chegando perto do portal, eu empurro ele e falo, você vai ficar sozinho. Quando você fala isso e empurra ele, o portal se abre pra você. Aí eu olho e falo, viu? Você passa? Passa. Só ficou ali, a Toff e o Quert. A Toff e o Quert. Como que as pessoas aparecem ali? Abre um portal na hora que elas aparecem? Não. Aparece como se fosse teletransporte. Surge assim, brota. Como se fosse uma gota caindo. Não chega a abrir portal. Será que a Toff vai conseguir trair aquela alma? Quert olha pra Toff. Toff só fala com o morto. Toff, para com isso, a gente tem que atravessar. Olha, Toff. Amiga Toff, vamos. Droga, o que Quert faz? Toff, você tá lá conversando com o defunto. Certo? Tô esperando a Denise colocar o fone ali, que tá dando retorno. Ah, porra, tá. O fone? Não tá, tô me ouvindo. Caralho. O Orochi, aí. Ele vem aqui, o Kyurix vem aqui também. Eles ficam discutindo um com o outro ali, né? Pra ver o que eles vão fazer. E... O Theo já trai os caras de cara e passa pro outro lado. Né? E... Aí o Orochi e o Kyurix... Não, eu vou primeiro. Não sei o que tem, né? Ficam discutindo, né? Aí um deles vira pro Quert e fala... Vem cá, eu vou ajudar você a passar. Só que não. E empurra o Quert de lado, sai correndo e passa. O outro pega, vai correndo também, dá um jogo de corpo no Quert, só que o Quert é pequenininho, ele desvia, põe o pé na frente do Orochi, o Orochi cai no chão, o portal abre, aí ele vê o portal, sai correndo e pula, atravessa. Por final, o Orochi ele olha pra Toff, que vai ficar sozinha ali. Olha ao redor. E aí, ele pega assim um monte de neve no chão, joga na cara da Toff e entra. E foi embora. Foi embora. Engraçado. Caraca. Ele ficou a Toff e o morto. Isso. Toff, você e o morto. Passar a perna na Toff e entrar, mano. Ô, rapaz, você tá aí? Você tá bem? Você tá rindo? Ia ser muito da hora se não tivesse resposta do morto agora. Mas aí vai do mestre. Vou contactar ele agora, você falar que não cinco tem. Cinco minutinhos, já vem. Vai lá. Não, você tem um teste pra ver se você consegue contactar ele, não tem? Só encostar nele, na real. Aí eu procuro a alma dele. Então, você tem que caçar a alma dele, né? Não tem um teste pra isso? Cadê sua habilidade aí? Deixa eu pegar aqui só um segundo. Todo mundo tá vendo o novo ambiente já? Eu não. Uhum. Problema aqui já na parte das almas. A gente tá no intestino. Lembra do nome do plano que o Celerin viu? Tripas do Diabo. É. Achou, Toff? Não achou? Tô procurando aqui já. Aqui, ó. Conexão espiritual. A partir do seu nível, sua espiritualidade está elevada ao ponto de você se conectar com o mundo da além da vida. Você pode usar a magia e falar com os mortos livremente sem gastar slot. Você também é capaz de enxergar a borda do planetário e as criaturas que lhe estiverem. Você tem vantagem em testes de persuasão e intimidação a lidar com espíritos e tem resistência em testes contra poderes e espíritos atormentados. Essa é a parada aqui. Falar com os mortos. O que deu falar com os mortos? Não é speak with dead? É. Ah, tô olhando errado. Burro. Achei. Ok, você tem 5 perguntas pro morto, Toff. Quando você pergunta, você tá bem? Vem uma voz e fala pra você. Não, não. Nesse caso, Jé, como eu sei que eu obtive resposta, então eu quero tentar encontrar a alma desse cara, entendeu? Pra poder conversar, convocar a alma dele pra conversar. Porque ele que vai ser a minha chave de entrada pro portal, sacou? Ok. Você está próximo ao seu corpo? Sim. Se eu invocá-lo, você conversa comigo? Se eu convocá-lo, você... É, você conversa comigo, sim. Sim, eu já estou conversando. O que aconteceu com você? Foram 4 ou 5 perguntas? 5 perguntas, ó. Foram 1, 2, 3, essa é a quarta. Ah, então, não. Vai de novo. O que aconteceu com você? Morri. De frio. Agora é a última pergunta, né? Isso. Eu me levanto, tiro a neve da minha cabeça, do meu rosto, do meu corpo, do resto do meu corpo. É, eu vou trazê-lo de volta aqui. Você confia? Sim. Atravessa o portal. Cusão! Vocês deram um boi que vocês não deixaram o corte aí. Ia pra ficar só eu e ele. Espero, mas você deu um boi, maluco. Ia morrer o quarto. Eu vou falar pra você que eu nem achei que eu ia passar pelo portal na hora que eu fui. Mas você não precisava nem ter feito nada. Você encostou lá no portal, o portal ativou, fia. Você não precisava ter feito nada. Não é bem assim. Ok, Toff. Então você também tá aqui nas tripas do diabo agora. All the players. Como é que eu arranco isso daqui agora? Ah, só puxar assim. Ok. Ok. Não, não é assim. Não, droga. Porra, como é que eu tiro isso daqui? Ah, achei. Joga vocês de volta pro grupo players. Ok. Vocês finalmente atravessam. Amor, tem gente a mais aqui com a gente. Tem gente a mais? Tem. Ah, é, as elfas não estão mais. Por um minuto eu fiquei caçando quem ficava aqui. Pensei, eita. Passou ou ainda não? Percebeu? Passou. Tem intruso na sala, né, Dê? Ok. Eu vou descrever então o lugar onde vocês estão. E aí a gente encerra por hoje, tá? Uhum. Certo. Vocês estão nas tripas do diabo. Literalmente as tripas do diabo. Esse local em que vocês estão, ele é um túnel. É um túnel cuja... É um túnel circular. Pulsante. Feito de carne, vocês percebem. Ele fica pulsando e se mexendo, se contorcendo o tempo todo. Então o solo é totalmente instável ali o tempo todo. Das paredes, do teto desse túnel circular estranho aí, fica o tempo todo gotejando ácido. Gases tóxicos sufocantes dominam o ambiente. Então quando vocês caem nesse lugar, primeira coisa que acontece com vocês é aquele muco caindo, gosmento em vocês e queimando os seus corpos, dissolvendo-os, e vocês começam a sufocar com esses gases tóxicos que estão aí dentro. Conforme vocês tentam se mexer, o movimento é complicado, porque o negócio fica o tempo todo se mexendo, pulsando, se contorcendo constantemente. Então conforme vocês vão caminhando, vocês têm que parar, se equilibrar. É como se vocês andassem... Quem já andou naquelas colchões infláveis? Principalmente de parquinho de diversão, de tentouro mecânico. Quem já teve essa experiência? É tipo andar nesses negócios aí, só que 10 vezes pior do que aquilo. E aí tem ácido e tem tudo. Agora, deixa eu ver. Ah, ok. Agora, Murin. Que foi? Agora o seu machado volta a acender e começa a iluminar o ambiente para todos vocês. Certo. Quem não tinha visão no escuro volta a enxergar graças ao machado do Murin, porque o ambiente ele é tudo escuro. A visibilidade adiante depende da fonte de luz que vocês têm. Tá? Conforme vocês vão pisando, muitas vezes vocês pisam e o chão ele envolve os pés de vocês. Como, literalmente, exatamente como se vocês afundassem num colchão muito fofo, muito macio. É essa a sensação que vocês têm. É esse lugar que vocês estão. Bem-vindos às tripas do diabo. Ok, partiu. Agora, literalmente, nós estamos dentro da tripa do diabo. Tripa do diabo. Que você falou, amor? Falei parte 1, check. Parte 1, check. Exato. Saíram do hall, da recepção do Neron. Agora vocês estão na parte 2. Agora vamos para as cagadas do Neron. Hã? Vamos para as cagadas do Neron. É, vai ter cocô aí, pode ficar tranquila. Intestino delgado primeiro. É. Bom, lembra que toda conversa que a gente tinha, quando a gente falava assim informalmente, quando a gente tava junto, presencialmente, toda conversa informal que a gente tinha, né, de zoeira assim, sempre acabava no cu e na merda, né? Então eu tô trazendo pro on game essa situação agora. Tá, fazer o quê? Vai acabar na bosta no cu. Foda, eu fui o único do grupo que não traiu alguém. Foda-se. Do grupo. Exato, foi o cara, deixa bem claro, foi o único que não traiu alguém do grupo. Exatamente, trair alguém que não conheço. Minha causa não, não importa de quem, com quem seja. Não tenho nada a declarar. Eu obrigatoriamente poderia trair qualquer um. Salvar meus filhos. Tá? Eu traí mesmo e trairia de novo. Isso aí é prático. Mas precisa falar? Não precisa, não. Preciso pra deixar bem esclarecido. Você, a gente espera de qualquer um, Tamires. Do jeito que a gente não espera mais. A gente só. A gente espera. A gente espera. Tem certeza. Não é assim. E o meu que saiu o contrário? Eu tentei empurrar o Murin pro portal. Foi engraçado, mano. Porque eu ia passar no portal de boa. Ele foi, mas abriu pra você. O que, que você ia fazer pra passar depois? Ah, depois eu só saber onde eles estão, eu consigo usar Plane Shift, né? Ah, isso é o que você acha. Plane Shift não ia funcionar lá. Agora vocês já saíram, já posso revelar. Teleporte, viagem planar, todo tipo de coisa não funciona. Se você usasse Plane Shift, ia ter uma falha de teletransporte, como se tivesse errado o alvo no teletransporte. Ia ser o mesmo efeito. A Toff traiu a alma? Mano, a verdade é que se um atraísse e chegasse perto e todo mundo passasse, eu acho que todo mundo passava de boa. Como é que é? Por exemplo, eu traio o grupo. Uhum. Vou passar, o portal abre. Uhum. Ao invés de eu passar, eu esperar o pessoal passar. Eu acho que não ia adiantar. Talvez adiantasse. Ah, traição é um conceito bem abrangente. Trair a si mesmo poderia ser uma opção. Trair a si mesmo, vou, hein? Tipo assim, eu não quero ir, mas eu vou, droga. Mesmo sem querer, vou abrir o portal. Portal burro! Na verdade, você deveria ter feito isso a partir do momento que o Murin leu. A traição é a chave pra saída. Aí o portal, ele mesmo se traiu. Ai, que hilário. A ideia era deixar vocês nessa paranoia aí pra saber se tinha mensagem diferente pra cada um. Mas já entregou, então foda-se, vão trair todo mundo. Ficou divertido. Vamos finalizar então, moçadinha. Vamos, galera. Uhum. Joia, maravilha. Perfeito. Que virtual é bem mais exaustivo. Não vai demorar muito pra gente voltar presencial, não, beleza? Beleza. Tô só esperando os resultados da Páscoa aí pra ver como é que vai ficar essa cidade. Uhum. Aí a gente combina certinho como é que a gente faz. Uma coisa eu posso garantir pra vocês, vai ter álcool gel na mesa a rodo pra usar. Sim. E quem quiser eu tenho viseira aqui ainda. Mas a gente combina depois mais pra frente. Uhum. Tá mais tranquilo, mais de boa tudo também. Beleza. Beleza, então? Belezinha. Joia, turma. Fechou, então. Bom, deixa eu dar uma hora, vocês vão saber o que, que faz o negócio, a armadurinha do Murin. Armadura engraçada. Do a roupinha hilária. Então, não conta como armadura, é uma roupa. Que da hora. Que bom. Assim, o Murin pode usar, porque o Murin também não pode usar armadura, né? Não. Não. Poder eu posso, só que aí eu perco meu bônus de mais 10 da Constituição. Ah, isso. Não compensa pra você, né? Não compensa. Eu perco o bônus da Constituição. Mas vestimenta não tem problema. É. Vou mandar fotinha pra vocês. Mandei no grupo a fotinha. Não dá pra pedir. Minha nova roupa. Tá hilário, mano. Totalmente aleatório essa porra. Caralho, chapa, tô usando colanzinho colado, velho. Colanzinho. É o cara. É o Capitão Fúria agora. Eu sou o Capitão Fúria. Ah, é, beleza, galera. Espero que vocês tenham se divertido. Semana que vem eu acho que eu não consigo, mas na próxima com certeza. Não sei se tem algum imprevisto no meio do caminho, acredito que não. Mas a gente vai se falando, beleza? Beleza. Beleza. Spoilerzinho, Tripas do Diabo, próxima sessão. A luz apagou. Eita porra! Isso daí que é Tripas do Diabo? É, apaga sozinho o negócio. Ficou tudo vermelho. Eu desativei o machado, velho, foi mal. Tripas do Diabo. Depois da Tripas do Diabo tem mais uma um semiplano. E aí já vem o Palácio do Neron. Toma spoilerzinho das coisas que tem, assim, preparadas, que vocês teoricamente passam por isso, né? Nunca então, se sabe o que vocês vão fazer. Duas sessões, já que a gente leva praticamente uma sessão inteira pra sair do lugar. Sim, basicamente. Duas sessões vocês estão na cara do Neron, praticamente. Talvez em uma. Talvez agora seja rápida a próxima. E agora vocês têm um caminho pra seguir, né? É. Só ir em frente. Só ir em frente. O gelo era complicado, porque... Você não enxerga, né? Não sabe. Você não enxerga e não sabe pra onde vai. Algumas coisinhas. Cada turno que vocês ficavam no gelo, aumentava a dificuldade em mais um. Se vocês se afastassem do portal, é que vocês se deslocaram numa direção que não se afastou do portal e ficaram parados ali. Mas se afastasse do portal, mais um na CD e mais um dado de dano cada 9 metros que vocês se afastassem. Se vocês estivessem indo para a direita do mapa, ia aumentando dano e dificuldade. É. Se a gente fosse chegando mais perto, ia diminuindo. Se vocês fossem mais perto, diminuía até ficar no normal. E aí dava para vocês perceberem isso. Ó, nessa direção aumenta. Né, pra cá diminui até uma parte, depois não diminui nem aumenta mais. Então daria pra fazer essa jogada aí. Dividir o grupo. Era, ó, era muito pra direita, ver o que acontece. Aqui volta. É. Vai pra frente e diminui dano. Pode. Dava pra fazer isso. O que você perguntou, amor? Era muito grande esse plano? Infinito. Ah. Dimensão grande. Infinita. Quer dizer, vamos nessa direção que vai dar bom. Vocês iam morrer. E chegar uma hora que a dificuldade ia estar 100, ia estar dando 100 D6 de dano. Esse daí é o famoso, né, mano? Segue reto toda a vida. Tá essas pessoas, né? Toda confia. A vida até a morte. Mano, o maluco que cai aí dentro e fala exatamente isso. Segue reto toda a vida, mas o portal vendo do lado do caboclo. Fala, velho, só entra, velho. Essa é a maior traição do mundo, velho. O portal cola no cara, né? O portal engole o cara assim. Aí assim, ó. Cada vez que vocês andassem 18 metros. Jogava um D8. E aí ou tinha nada. Ou tinha farpas. Ou tinha um abismo. O Murin caiu no abismo. O vento era todo turno. O frio, se falhasse no teste do vento, ia ficar confuso, né? E se falhasse no segundo teste do vento, ficava sufocando. Como se estivesse afogando. O frio, quem falhasse no teste para resistir ao frio, ia ganhar nível de exaustão. E a nevasca, se alguém tirasse um natural no teste para resistir à nevasca, ficava congelado. Era execução Aurora. Foi o que aconteceu com os mortos que eu encontrei. O morto que eu encontrei. Ah, o Exato. Ele morreu e tomou a vasca depois. Aí fogo era proibido funcionar lá dentro. Dano de fogo, dano radiante. Magias de cura, restaurações. É, metamorfoses. Ah não, o Murin usou metamorfose, né? Mas o dele é. Curou também. Mas o dele. Curou? Então eu mosquei. Então eu mosquei. Eu falei quando a gente foi. Quando a gente fez o portal, eu falei. A Tata também usou metamorfose, se transformou em elemental. Ah, então eu mosquei nessa daí. Se contar que eu tenho regeneração. Mas não pode ter a magia metamorfose ou não pode ter nenhum tipo de metamorfose? Não, alguns tipos pode. Tipo, você fez, o Murin fez, e já são considerados. Metamorfos, né? Habilidade, né? Então, metamorfo. O Carpo é considerado, mas tipo, que nem eu já sou outra classe. É. E se o Carpo já é demônio. E a minha regeneração funcionaria, no caso? Não, não funciona. Não, não era pra funcionar. Se alguém fez, passou batido por mim, eu esqueci. Eu tava regenerando, cada turno eu tava regenerando normal. É. Então se deu bem. Me roubou. Roubei nada, sei que foi já. Fujão mesmo. E a cada 18 metros que se movesse, eu rolava um D8 pra ver se tinha um encontro. 1 a 3 era nada, 4 e 6 um cadáver congelado sem itens, 7 cadáver com itens e 8 uma criatura viva. Caramba. E aí vocês tiraram 7 duas vezes no encontro aleatório. É isso. Mais itens pra gente. Mais itens pra vocês. Dá uns itens bons dessa vez. Dessa vez eu vou escolher os itens que tem na mochila. Eu que vou sortear aqui, não vai ser 6 não. Boa. Acabar com essa mamata aí. Pegar roupinha multicolorida. Agora o Murin vai ficar se achando Deadpool, vai ficar fazendo piadinha com todo mundo. Ficar engraçado, mano. O cara vai ser o lobo mais estranho que existe. Sim. O Murin só vai se encaixar bem no plano de Nimb. Sim. Que tem isso? Tem uma cobra, hein? Tem uma cobra. Tem uma cobra. Olha os sonzinhos aqui, bonitinhos. Vou mandar um link pra vocês aqui brincar depois. Tabletop Audio. Sei lá como é que ele é essa porra. Depois vocês brincam no negocinho aí. Bom, gente, eu vou partir. Vou delisgar aqui. Vai lá. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Bom descanso. Tchau, bom fim de Páscoa pra vocês. Vocês também. Não comam um coelhinho, que coelhinho não é comida. Deixa o coelho em paz. Fala, gente.